Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, muito empolgado com a possibilidade da Netflix fazer uma série do Punisher. Tá. Demorou pra entrar no meu sangue aqui. Aqui é o Afonso com dois F's de faca, Solano, e menos choradeira e mais vagabundo morto, Frank. Ah? Aqui é Eduardo Spoiler, eu sempre confundo o Demolidor com o Justiceiro, os nomes, confundo. What? É, pô, porque Demolidor era pra ser o Justiceiro, que é mais sinistro. Demolidor é uma palavra mais forte, então era pra ser, entendeu? Eu sempre fico pensando, ah, o Demolidor, mas enfim, vai. Aqui é o Leonel Caldela e welcome back, Frank. Quer dizer, quando ele voltar, né? Aqui é o Rex e a felicidade é um chute no saco prestes a acontecer. Nossa! É. Aqui é o Azaghal, eu quero ser amigo do Francisco Castelo. Nossa! Muito bem, nerds! Estamos aqui, finalmente, para fazer o nosso Nerdcast sobre Punisher! Punisher. O Punidor. É, tinha que ser uma parada meio... Vamos ver. A série da Netflix estava prometendo, será que foi? Será que veio? Canelada. Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas no Nerdcast! Vamos! E, Azaghal, vamos lembrar que hoje é dia de Nerdcast Empreendedor! Nossa! Cara, hoje o assunto tá muito maneiro. Temos Flávio Augusto, temos Sandro Magaldi e temos Ken Fujioka, cara. Quem? O Ken Fujioka foi vice-presidente de planejamento da LDC, a antiga Loduca, que também já mudou de nome agora. O cara que trabalhou com campanhas de publicidade gigantescas, o cara que tem muita noção desse universo de comunicação. E a gente vai falar sobre quando a comunicação extrapola a simples mensagem publicitária. Como, por exemplo, o Tesla Roadster do Elon Musk no espaço, que a gente vai falar, isso foi só um publicity stunt? Foi uma marketeada básica do Elon Musk? Ou tem mais nessa mensagem que ele deu pro mundo lançando esse carro no espaço? E vamos falar de outras coisas, outras comunicações que têm origem publicitária, mas impactam a sociedade de uma forma, criam uma discussão na sociedade maior do que a própria propaganda, cara. Isso é muito interessante a gente entender, porque nós, jovens empreendedores, estamos embarcando em um universo que está se comunicando de todas as formas, e principalmente a comunicação mais barata e muitas vezes mais eficiente e mais impactante é criar o diálogo com o público, cara. Então, vai ser um Nerdcast Empreendedor muito maneiro, diferente do que você está acostumado a ouvir nos últimos episódios. Então vale a pena você baixar, já tá na sua timeline. E lembrar que todo Nerdcast Empreendedor é trazido a você pelo meusucesso.com, a sua escola de insights e negócios, que os caras lidam com o empreendedorismo, dando uma aula onde os professores são os maiores empreendedores do Brasil, que mostram suas histórias em documentários impressionantes. Cara, são muito, muito bem feitos, muito bem trabalhados, e o conteúdo é riquíssimo. Então vale a pena você conhecer o meu sucesso. Vai lá, agora tem link aqui no post e baixa o Nerdcast Empreendedor, que tá muito maneiro. E a Azaghal também tem outro Nerdcast extra nessa sexta-feira. O quê? O quê? Nós temos 3 Nerdcasts nessa sexta-feira. Você acredita nisso? Se você vai ouvir esse, depois você vai pular pro empreendedor, depois você vai pra onde? Para o Nerd Lab Petrobras, Azaghal. Olha só, explicando. A gente teve nessa Campus Party 2018, a Campus Party 11, lá em São Paulo, dentro de um stand formato aquário de discussão de conhecimento, lá da Petrobras, chamado Nerd Lab, cara. E todos os dias a gente teve uma conversa, um Nerdcast ao vivo, com especialistas em drones, em mapeamento do fundo do mar, cultura maker, análise de dados complexos com computação cognitiva. Cara, foi muito, muito maneiro, cara. Então o que a gente fez? Juntou os melhores momentos de todos esses dias dessa jornada pelo conhecimento e a gente fez o Nerdcast Nerd Lab. Tudo sobre o universo STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Você vai ouvir agora do Nerd Lab. Então aproveita, já está na sua timeline. Baixa aí, foi muito maneiro, cara. E muito obrigado ao pessoal da Petrobras que nos convidou para estar nessa jornada pelo conhecimento, incentivando a inventividade e criatividade, conversando com... Cara, vocês não têm noção, os caras que trabalham na Petrobras, os engenheiros, os cientistas, monstro. Os geólogos, os caras são monstros, cara. Brasileiros, todos brasileiros, cara. Esses caras estão focados em prover energia que move a sociedade a realizar seu potencial, cara. É muito maneiro e um motivo de orgulho de você entender o quanto que tem de massa cinzenta brasileira trabalhando na Petrobras, cara. Então baixa o Nerd Lab, já está aí na sua timeline. Escuta pra ver os melhores momentos, que foi muito maneiro. E agora vamos passar os microfones pro Léo e pro Mal. Olha aí! Que agora tem um fã-clube. Ah, é, estou de volta. É, porque a gente tem que pegar um avião para São Francisco. Fomos convidados. Fomos convidados. Pela, né? Ubisoft. Olha, meu querido. Mas a gente não pode dizer por quê? Ainda, acho que não. Não sei. Já vocês vão saber. Muito bem, seu Malfátio! O pessoal viaja e a gente assume aqui a nave-mãe, essa grande nave-mãe. Pessoal viaja e o povo clama. Exato, a gente vê as bandeiras, as panelas batendo na rua. Como disse agora a Jovem Nerd, o nosso fã-clube vibra nesse momento. Exato, exato. Estamos voltando, gente. Aguardem, aguardem. Malfátio teve um começo de ano conturbado aí por conta da inauguração do NetBank. Sim. Mas agora estamos de volta e estamos aqui pra valer. Sabe por quê, seu Malfátio? Por quê? Diga, Léo Lopes. Porque quando o gato viaja, o rato faz a festa, meu querido. Exato, porque a gente não vem à toa. A gente não vem aqui trazendo o que? Um prato de paçoca, amendoim. Nada, nada disso. Não viemos trazendo bala juquinha. Trazendo a maionese. Exatamente. A gente traz o creme de la creme porque a gente está de conluio com o marketing da Nerd Store. E quando esses dois viajam para ganhar os seus lá fora, a gente aqui faz não só uma promoção da Nerd Store, a gente vai começar no programa de hoje uma campanha definitiva na Nerd Store, seu Malfátio. Isso mesmo, porque mesmo que a gente não apareça mais aqui, essa campanha vai continuar todos os meses. Exatamente, todo mês. Eles não vão chegar e vão falar: "Ih, o Léo e o Mal de novo fizeram aquele negócio." Não, não, não, não, porque estamos devidamente autorizados e começa a partir de hoje, dia 23 de fevereiro, lançamento desse programa, começa a campanha Eu Sou Nerd Store, mal. Isso mesmo, porque ser Nerd Store não é só comprar um produto da Nerd Store, é uma expressão. Exato. Do nerd brasileiro. Exatamente. Como é que você identifica um nerd? Às vezes você passa na rua e tal, você tem uma impressão que aquela pessoa pode ser nerd como você, mas uma maneira de você ter certeza é se ele estiver utilizando um produto da Nerd Store, porque aí não tem como fugir. Exatamente, você vê ele com a camiseta O Poder da Matemática, você já sabe que esse cara é um nerd raiz, um nerd verdadeiro. Exatamente, se você vai na casa de um amigo ou então no escritório e vê que ele está tomando café com a caneca do Sr. K, com as frases do Sr. K, é claro que ele é um nerd porque ele comprou ou ganhou aquela caneca que é exclusiva da Nerd Store. Isso, e você que é um cara Nerd Store, você que se expressa com produtos da Nerd Store, vai ter a oportunidade de ganhar uma camiseta todo mês num concurso que você não precisa fazer nada. Você só precisa provar, você só precisa se expressar. Tira uma fotinho com produto exclusivo da Nerd Store. E digo mais, Mal, você disse que você, se referindo a um dos nossos nerds aqui ouvintes, eu digo que não é um só, não. Serão 5 nerds todos os meses a partir de agora que serão escolhidos para ganhar uma camiseta da Nerd Store. E para isso, não precisa se inscrever, não precisa preencher formulário, não precisa fazer nada além de tirar uma foto sua. Sim. Com um produto exclusivo da Nerd Store. Atenção, produto que só vende na Nerd Store. Exatamente. Compartilhar essa foto nas redes sociais utilizando a hashtag EuSouNerdStore. Só isso. Isso, exatamente. E não vai ser sorteio, não vai ser nada. O pessoal da Nerd Store vai percorrer todas as redes sociais procurando por essa hashtag e as 5 fotos mais maneiras vão ganhar uma camiseta da Nerd Store. Exato. 5 fotos criativas serão escolhidas pela equipe do marketing da Nerd Store. Então você capricha aí, porque você tem que mostrar o seu amor nerd utilizando o produto da Nerd Store. Não se esquece, vale qualquer rede social, desde que você use a hashtag EuSouNerdStore. E aí, a partir de agora, todo mês, 5 nerds vão ganhar uma camiseta. Imagina quando a Zagal voltar e ficar sabendo que a gente lançou uma campanha que vai dar 5 camisetas de graça todo mês a partir de agora. Meu sonho vai ser que nem o seu Silvio, que dá uma casa todo mês. Olha, vou dar uma casa Nerd Store. Mas não tá longe não, viu, Malfatti? Daqui a pouco a gente faz uma promoção aqui. Quem sabe a gente não dá até o Nerd Bunker pras pessoas. Olha aí, né? Não, porque senão não tem onde trabalhar. Se você quiser mais informações, vai lá no hot site nerdstore.com.br/EuSouNerdStore. Exatamente. Olha só que mamata. E, ó, é pra justificar o amor do nosso fã-clube por nós aqui, Malfatti. Queremos arte dos fãs da gente distribuindo camisetas da Nerd Store. Aquele canhão de camiseta. Sabe? Exato. Tem o Silvio Santos aí, quem quer dinheiro, quer fazer a gente fazendo aviãozinho com as estampas da Nerd Store, dando aviãozinho de camiseta. Vai lá, não esquece que essa é uma promoção exclusiva, é claro, que você só encontra na Nerd Store, a maior loja nerd do país. E se você não quer ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 19 minutos e 53 cacos de vidro na cara. Malfatti, estamos aqui com o cacete de agulha, como sempre, os nossos queridos nerds, doando sangue, salvando vidas. Muito importante agora que o carnaval já passou, os estoques de sangue precisam ser repostos no carnaval. Infelizmente, pouca gente tem o hábito de doar sangue, então agora é hora de você aí fazer a sua contribuição para salvar vidas, porque é um momento que os estoques precisam ser repostos. Isso mesmo, Léo. E quem doou dessa vez foi o Hugo Namba, Rodrigo Albergaria, Rodrigo Ribeiro, Guilherme Fortunato e o José Félix de Oliveira Júnior, todos aqui no Cacete de Agulha fazendo a sua doação. Muito bom. Além disso, temos também o Scalp Solidário, que são os nerds que doam cabelos. Eles deixam crescer os seus cabelos e na hora de cortar, em vez de ir para a lixeira, não. Eles recolhem esse cabeleiro e fazem doações para fazer perucas naturais para pessoas que passam por tratamentos, que perdem os cabelos, precisam aí de uma injeção de autoestima. Obrigado, Ramon Pedroso, Fabiana Natali, Breno Luiz e também Felipe Reis pela doação de suas madeixas. Arte dos fãs, tivemos aqui o Horror de Venkman por Rodolfo Costa e o Destino de Búfalo por Pedro Talon. As artes que a gente recebeu essa semana, todas elas relacionadas ao Nerdcast RPG, Call of Cthulhu Parte 2. Exato. E tem uma seleção de 4 artes do Ricardo Braga, perturbadoras. Eu achei fantásticas. Ficaram ótimas. Muito legal, feita com caneta, tipo nanquim, assim. Você vai poder ver aí. Se você tá ouvindo pelo aplicativo do Jovem Nerd, você já tá vendo as artes. Caso contrário, tem link no post pra você ver as 4 artes do Ricardo Braga. Ele fez a Frau Eisenkimmer, o Venkman, o Benjamin, né, filho do Faraday falecido, e também a Criança Sapa. Muito legal o traço do Ricardo Braga. Obrigado aí pela sua arte dos fãs. Tiago Trigueiro, 28 anos, engenheiro, professor e estudante. Pô, o cara tá dando aula e depois ele muda de lugar e senta na carteira. Na falta de falar uma profissão, o cara manda 3 logo de cara. Recife, Pernambuco. Olá, Jovem Nerd, Azaghal e toda a equipe. Esse não é meu primeiro e-mail. Não tem mais... Aqui conosco não tem essa, tá? Não, aqui é. Quando a gente tá aqui, é claro que você nunca vai saber se a gente tá aqui ou não. Cê então pode, você pode não falar nada. Se for um cara, assim, apostador, né? Uma pessoa... Exatamente. Você quer mandar um all-in aí, você pode não falar nada e ser cortado pelo Azaghal, ou então pode falar tudo e ser ignorado por nós, você que sabe. Né? No Nerdcast da semana passada, os senhores comentaram o seguinte paradoxo. Se existe vida inteligente fora da Terra e essa vida teve bilhões de anos de vantagem evolutiva sobre nós, por que nunca recebemos um sinal claro? Bom, venho aqui lembrá-los do Nerdtech 05, aquele sobre Machine Learning, no qual foi comentada a entrevista do Elon Musk respondendo a pergunta. Você acha que estamos numa realidade? Ou tudo isso é uma espécie de Matrix? A resposta foi que há uma chance de 1 em 1 bilhão de estarmos numa realidade de fato. Pois bem, temos então a resposta do paradoxo. Não recebemos sinal porque o admin não deixa. Ok, né? Tem que liberar lá o comando para mandar sinal. Mas inclusive, essa foi a opinião do próprio Caio Gomes no programa, que ele fala, como eu acho que a gente tá realmente numa simulação, é por isso que eu acho que, né, a coisa não tá acontecendo, não tem sinal, porque a gente tá numa simulação e exatamente quem tá controlando essa simulação não deixa. Então, o Caio Gomes, olha aí, ó, o cara que ouviu, mas não prestou atenção no que o Caio Gomes falou, hein? Tem que esperar o cara instalar uma expansão, assim, com uma nova civilização, né? E aí... O DLC, tem que esperar. O DLC, o cara tem que comprar o DLC. É. Muito bom. Rodrigo Sartori Bogo, 23 anos, geógrafo e mestrando em desenvolvimento regional e urbano, Rio do Sul, Santa Catarina. Olá, caros nerds, ressalto que esse não é o meu primeiro e-mail, inclusive já teve uma péssima piada lida pelos subversivos Léo Lopes e Malfatti. Olha aí! No Nerdcast 538, estamos de volta, somos a resistência, meu amigo. Olha que... Caraca, isso não foi combinado, sério mesmo. Não foi nada combinado, inclusive... Primeiro e-mail do cara foi lido por nós, o segundo dele foi lido por nós. Então, olha aí, até porque quem fez essa pauta foi o Slave do Slave Roboto, então não fomos nós que fizemos a pauta. Muito bem, estamos aí então, olha só, Rodrigão, tamo junto, é nóis, high five aqui. Primeiramente, parabéns pelo episódio 607, a conversa esteve em ótimo nível, foi extremamente interessante, especialmente para os fãs de temas espaciais como eu. Tenho 3 observações rápidas a fazer. Primeira, logo no início do programa, a Lotone afirmou que as 400 bilhões de estrelas da Via Láctea superam em 10 vezes o número de grãos de areia na Terra. Canelada numérica. Na verdade, é o número de estrelas em todo o universo conhecido que supera toda a areia do nosso planeta. Um grupo de cientistas estimou esse número em 2003, afirmando que o universo contém 70 sextilhões de estrelas contra 7 sextilhões de grãos de areia no nosso planetinha. Ah, então, do universo conhecido, até porque esse universo é infinito, né? Então, não tem como saber a quantidade total de estrelas. É, faz sentido. Canelada aceita. Canelada aceita, mal? Aceita. Eu fico abismado com o cara que perdeu tempo contando os grãos de areia. Com certeza não era ninguém que trabalha com o Jovem Nerd, porque a gente ultimamente não tem tempo nem pra fazer um xixi durante o dia. Vamos lá. Segundo, uma parte considerável do conteúdo do programa se baseou no paradoxo de Fermi. E há uma curiosidade interessante sobre ele. Não foi criado por Fermi e não é um paradoxo. Calma, vou explicar. Enrico Fermi fez questionamentos informais sobre as possibilidades de viagem interestelar nos anos 1950, mas nunca questionou a existência de vida extraterrestre, nem nunca escreveu oficialmente sobre o assunto. Os primeiros autores a criarem essa lógica sobre ETs de que se não estão aqui não existem foram Michael Hart e Frank Tipler, no final dos anos 1970. A confusão se deu quando o físico David Stephenson chamou a ideia dos dois de paradoxo de Fermi num paper, gerando essa injustiça científica com Enrico Fermi. Ah, e segundo Robert Gray, não existe contradição lógica entre as afirmativas. ETs devem existir em algum lugar e ETs não estão aqui, já que, primeiramente, ninguém sabe se viagem interestelar é possível, o que não configura um paradoxo. Ou seja, é uma confusão do cacete. O paradoxo de Fermi, ele tem um paradoxo no próprio nome. Já, né? O paradoxo do paradoxo é o quê? Uma hermenêutica e peripopética. Depende muito da flexibilidade da cauda da lagartixa, querido. Muito bom. E 3, indico aos nerds que queiram se aprofundar no assunto sob uma visão científica que leiam o livro de 2016, Astrobiologia, uma ciência emergente. Escrito e elaborado, falei um emergente agora com... essa palavra com pede por essa entonação. Eu falei do jeito de emergente, você viu? Eu tô sofrendo a influência daquele cara comentarista do carnaval, tô falando assim direto agora. O Milton Cunha, um beijo, querido. Escrito e elaborado aqui, o Astrobiologia, uma ciência emergente. Vou falar que ele é o Milton Cunha, até o final do e-mail agora. Escrito e elaborado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e que está disponível de graça, meu amor, como e-book pra qualquer um baixar e apreciar. Espero que o e-mail tenha sido proveitoso. Abraços e continuem um ótimo trabalho. E eu queria dizer que que o seu e-mail, ele foi na categoria Mestre Sala e Porta-Bandeira, nota 10. Na categoria Figurino, foi nota 9,5. E na categoria Malfátio, que nota que você dá pra esse e-mail pra gente? Ah, eu gostei muito desse samba enredo, a Zebelê, a Zebelô. O ET tá aqui ou não tá aqui? É o Brasil, eu. E a gente termina essa leitura cantando a Zebelê, a Zebelô. O Jovem Nerd, o Azaghal já viajou. O Léo Lopes e o Malfátio dominou. E agora a leitura de e-mails acabou. Meu amor, carnaval de novo só em 2019. Um beijo purpurinado pra você. E fique agora com esse programa do Punicheiro, que é muito violento. Não gosto dele, mas é um bofão. Vamos lá! Vamos lá, você. Você fez uma frase aí provocativa. Eu resumo aqui rapidamente como vai ser esse Nerdcast. É. Começa bem, termina bem, tem uma barrigaça no... Puta que barrigaça, né, cara? Ah, eu penso mesmo. O primeiro e último episódio são excelentes. É, o primeiro é muito legal mesmo. Muito bom, muito bom. E, aliás, deveria até estender um pouco mais aquela relutância. É, uns 8 episódios, eu acho. Uns 8 episódios igual ao primeiro, seria melhor. Exato, né? É porque eu acho que o que tá acontecendo com a Netflix é que ele gosta de pegar a temática do seriado, pegar o conceito de seriado, que ele fez isso com todos os outros personagens, e tentou abordar um assunto em cima. Então, tipo, Jessica Jones, eles pegaram o conceito do abuso na mulher e tudo mais, e transformaram isso numa série. Uhum. Sabe, botaram isso como um segundo plano na série. O Justiceiro, eles pegaram todo esse conceito de arma, quem pode ter arma, quem não pode, o que uma pessoa com arma pode vir a fazer. Aí eles criaram todo esse segundo subplot pra usar na história, entendeu? Então eles têm feito isso com todas as séries dessa série da Marvel. Pegaram o conceito do racismo, gangue, botaram isso no Luke Cage. Então eu acho que assim, tem que ser menos. Só que exatamente falou, 8 episódios fechadinhos dava muito certo. Você ficar botando historinha e veterano de guerra, e aí foi ou não foi. Não, aí... veterano de guerra não acho ruim, olha só. Não, não é ruim, mas é aquela coisa que eles pegaram o lance dos veteranos, e aí o cara que sofreu na guerra, mas não tem assistência quando volta pra América, essas coisas. Mas isso é bom, mas essa é a parte boa da série. Isso é legal, se você usar num episódio, acabou. A parte ruim pra mim é o crush furar o olho do colega microchip. Furou o olho do colega. Só não conseguiu furar o do demolidor porque já não enxerga muito. Ei, olha aí. Rex na frente, Rex na frente, Dudu. Eu tô aqui só olhando que eu quero falar umas coisas, mas continue antes que eu comece a minha... É, realmente, chegou uma hora que eu tava pensando, podem mudar o nome dessa série pra The Lieberman Family, né? Porque é um grande... É um grande... Pois é. Quase um sitcom. É, eu também eu brinquei com a frase do Alexandre no começo, mas também fiz uma mini crítica ali de menos choradeira, mais vagabundo morto, porque gostei da série, acho que eu gostei não só do primeiro capítulo que vocês estão elogiando, acho que tem bons capítulos, concordo com Super Barriga. Gosto do dilema do Frank ali se aproximando da esposa do Michael e concordo que da tensão, acho isso interessante, mas entendo que eles estenderam demais. Acho que esses temas, essas discussões políticas que o Rex trouxe, são super pertinentes. A questão do retorno, a questão Rambo ali, né, do trauma do veterano de guerra, sempre foi o tema principal até do Frank Castle. A coisa do desarmamento norte-americano, dos malucos atirando nas escolas e lugares públicos, acho que tem que ser discutido. O problema é que eu acho que faltou esse tempero, sendo bem transparente, a violência, brother. Então, tem uma parada que é muito delicada no Punisher e que acho que essa foi a dificuldade da série em si, é porque o Punisher, eles até tentaram desviar disso, mas o Punisher é parte desse problema. Sim, sim. Porque no final de contas, o cara pega, ele bota a lei, ele passa por cima da lei, ou ele tem a lei nas próprias mãos, tanto que tem um episódio lá no final, que o... Não lá pro meio, né? Que o garoto lá, o garoto que vira um terrorista, né? O veterano, o Lourinho. Ele admira o Punisher, né? É. E fala, porra, você me entende. E o Punisher fica, não, a gente não é igual, a gente não é igual. É assim, né? Exato. Só que é. Exatamente. O cara, quando resolve pegar uma arma, pegar explosivo e matar quem ele acha que ele deve matar, ele tá tomando a mesma atitude. Não. Uma coisa é você atirar em quem você acha, em quem você não tem evidência. Punisher tem bastante evidência que ele mata. Não, mas então, é até porque são etos... dos roteiristas, né? Porque eles falam assim, olha, todo mundo que o Punisher mata é mal. Mas se você colocasse isso num contexto mais geral, um pouco mais realístico, pode ser que numa emboscada aos bandidos tem um cara ali que não é bandido, um cara que não é matador, estuprador, sei lá o quê. E aí, entendeu? Aí ele vai e mata um cara que ele julgou que era também igual aos outros e não era. Disso é o começo da série, que você tem dois bandidos e um moleque que pra fazer parte do grupo aceita ir junto. Exatamente, boa. É um dos defeitos da série. Eu gostei da série, mas eu achei que ela é muito pouco como o justiceiro que a gente conhece. Faltou sangue. Faltou sangue, cara, e faltou aquele justiceiro maluco, aquele justiceiro sanguinário, assim. Que a gente viu no Demolidor. Isso, sim, exatamente. Cara. No primeiro episódio, cara, eu achei que ele ia matar aquele guri. Porque tava tão errado quanto. Exatamente. É, cara, o justiceiro, assim, claro que não existe uma versão só de cada um desses personagens, mas o justiceiro mais tradicional, eu acho que ele mataria. Ele não perdoaria o cara por tentar fazer essa saída mais fácil, digamos assim. É, olha só, eu acho que não faltou sangue, não. Eu acho que faltou trabalhar o conceito que a gente acha que como deveria ser o justiceiro. Porque, na real, vamos ser sinceros aqui, eu falei que o primeiro episódio e o último são excelentes e eu continuo achando, enquanto série, é bem bacana. Mas, a impressão que te fica no final, pense nisso, é o justiceiro como um herói. Isso. O que te fica, a imagem que te fica é como um herói. Na nossa concepção, a imagem que deveria ficar é a imagem do psicopata. O cara pode matar, ok, não, pode não matar inocente, mas é um cara perturbado, um anti-herói. E ali, não foi nem anti-herói. Assim, não, cara, não é uma crítica, falando que a série é ruim, né, isso. A imagem que ficou não foi nem de anti-herói, foi de um herói mesmo, cara. Não, não, eu não concordo não, Dudu. Eu acho que fica bem claro. Não, peraí, olha só. Não, eles botam ele no centro da discussão. O cara faz o clássico, história de pegar uns caras inocentes, prendendo o negócio lá e chantagear ele, cara. Sabe, por mais que ele defenda os inocentes, o Punisher tá ali pra matar o cara, entendeu? Então, assim, eu acho que poderia ter sido usado uma discussão dele até, seria muito mais legal, olha só, colocar ele como, como é que eu vou chamar assim, um vilãozinho do bem, assim, um cara, um protagonista. Um anti-herói. Porque aí eles poderiam explorar melhor essa coisa das leis de armas e anti-armas nos Estados Unidos. Que eu acho que eles jogaram a discussão na mesa, mas foram embora. Isso, como o Rex falou muito bem no início, Netflix tem feito isso, né? Jessica Jones é uma puxada mais feminista, o Luke Cage trata da questão racial dos negros e tal, e tudo mais. Não vou dizer que seria voltado, mas o justiceiro poderia focar mais essa galera que é a favor de que se mantenha as armas nos Estados Unidos, que por mais que a gente não concorde, é muita gente, tanto é que o Trump foi eleito, e há quem diga que é a maioria dos Estados Unidos, se não for a maioria, pelo menos metade dessa galera, que, né, porque é a favor disso. Então tem um público pra isso. Eu acho que tentar dar um discurso social pra tudo que eles fazem, às vezes pode ser um tiro pela culatra, porque, por exemplo, nessa série, eles jogaram a informação na mesa, tem esse problema aqui. Isso. Mas eles não discutiram o problema, então não falasse, caralho, deixasse pra segunda temporada. Concordo. É o famoso conceito do começamos a discussão, mas não vamos terminar pra não ter pontos. Não, mas não teve discussão, essa que é a questão. Existe esse problema das armas aí, mas é um problema, é isso que eles fizeram. Pois é, mas em vez deles se aprofundarem no assunto, ou então tentar criar uma sei lá, usar a série pra tentar vender um lado positivo e negativo da situação, ou todo negativo, ou todo positivo que seja, dependendo do conceito que cada um, eles só lançaram a ideia e tiraram o corpo fora. Isso. Eles não tiveram o culhão de dar uma posição ou então criar uma dúvida. Eu acho que não tinha que ter falado nada sobre isso nessa temporada, sinceramente. Eu acho que a ideia ia ser muito legal se eles focassem mais no conceito do, porra, como é que fica esse cara quando ele volta pra casa. Eu acho que, essa primeira temporada não tinha que ter isso. Tem muito assunto nessa primeira temporada. Tem veterano e a readaptação do veterano, tem o justiceiro, né, o vigilante que eu digo, no sentido do cara que toma a lei nas próprias mãos, vira juiz e carrasco. Aí tem problema de família, problema de testemunha, tem armas, tem um monte de assuntos numa temporada só. E você sabe que a temporada vai ser renovada, por que não divide os assuntos em outras, entendeu? Porque no final da história é uma história de super-herói, de super-anti-herói, sei lá como você quer chamar. A série do Justiceiro, pra mim, ela não é uma história de super-herói ou de anti-herói ou mesmo de vigilante. Isso é que eu acho que faltou mais no Justiceiro, cara. E é a minha opinião que tá faltando em todas as séries da Marvel do Netflix. Que é fazer o conceito do herói, que é o cara que luta por um negócio que tá além dele. Pois é, mas eu acho que o Justiceiro, nesse caso, o Leonel, ele foge disso bastante. Ele é um personagem muito fora da curva, porque ele é o seguinte, diferente de outros personagens da Marvel que tem um viés heróico, tá? Tipo assim, o Demolidor não mata, é o conceito do Batman, né? Ele aleja, mas não mata. Aleja, mas não mata. Compõe a política. O Batman faz isso, sabe? Mas então, o conceito é eu bato, mas eu não mato. Então, assim, é errado também. É o Marvel faz isso também. Tem vários personagens na Marvel que seguem esse princípio. O Demolidor tá não. Todos, né? Na verdade, né? Não, não, o Demolidor não. O Justiceiro não. O Justiceiro mata. Ponto. Ó, tá confundindo que nem eu, viu? Demolidor com o sistema de RPG da Marvel, tem lá um negócio. Quando você não mata o vilão, quando você só derrota o vilão, prende o vilão, você ganha ponto de experiência. Se você mata o personagem, você não ganha ponto de experiência. Porque você tá fazendo uma coisa que não é heróica. E os personagens que fogem essa curva, eles colocam exatamente no livro de RPG, eles falam assim, Justiceiro e Wolverine não entram nisso. Porque eles matam os personagens a torto direito. É um dos motivos que eles não evoluem. Eles são aquela ficha sempre básica, porque não tem como passar daquilo. Ou seja, mas são personagens que foram feitos para matar. Então, assim, eles são personagens que não se aliam a ninguém. Quando eles se aliam, tipo assim, a galera sabe que vai dar merda. São personagens que são solitários. Eles costumam ter, inclusive, revistinhas fechadas focadas neles pra combater máfia, o cacete A4. Grupos pequenos, né? Chineses, italianos, russos. Rex, não sai daquilo. Mas é que tá, Rex. Eu concordo com tudo isso que tu falou. Só que, mesmo com esse ethos diferente, sendo o personagem que mata, o justiceiro que a gente tá acostumado é um cara que ele tomou pra si uma cruzada. Ele tá fazendo... É um assassino. Exatamente, mas ele é um assassino. Ele é caçado o tempo inteiro. Ele é caçado por heróis. Os heróis, inclusive, fazem vista grossa pra ele. Mas, porque assim, sabe que o cara tá podendo fazer uma coisa que eles não podem. Ele cruza uma linha que os outros não podem. Exato. Peraí, se os heróis que estivessem caçando o justiceiro, eles pegariam ele em segundos, né? Assim, tem um quadrinho que é o justiceiro mata o universo Marvel, cara. Que aparece ele matando cada um dos personagens da Marvel. É, mas é impossível, né? É impossível ele matar todos os personagens da Marvel. Exatamente. Tem uma revista que eu lembro do Justiceiro, que o Justiceiro luta contra o Wolverine. É muito bom. Ele dá um tiro de shotgun na cara do Wolverine e fica só o esqueleto e os olhos. É, do Garth Ennis. O crânio, né? Fica só o crânio de adamante e os olhos. Caralho. E depois ele dá uma porrada com um taco de beisebol no saco do Wolverine. É, que é o único ponto fraco do Wolverine. E ele passa com o rolo compressor, né? É o Wolverine. O Garth Ennis adora o Justiceiro e odeia o Wolverine. Essa explicação. O pessoal costuma citar sempre o clássico embate ideológico do Justiceiro e do Demolidor, que até foi bem explorado, ao meu ver, na série do Demolidor, mas ele sempre tinha umas discussões muito bacanas com o Homem-Aranha, cara, nas revistas do Homem-Aranha. Às vezes o Peter tava lá emboscando um armazém, que ele sabia que ia ter lá uma venda de armas e tal, tirando foto, preparando pra sentar o cacete de todo mundo, aí ele via aquela luzinha lá refletindo na lua, ele ia lá ver, tava lá a porra do Frank Castle, eles tinham uma discussão, pô, mas tu vai entrar matar os caras, eles entravam num acordo assim, meio John Connor e Schwarzenegger, entendeu? Tipo, ó, tá bom, eu vou só atirar no joelho dos caras por hoje aqui, pra gente poder trabalhar junto, isso era bem legal. E isso acontecia muito com um Demolidor, e eles fizeram isso na série também. Então, mas tem uma coisa que é importante a gente pensar em relação, porque a gente tá falando de série, quadrinho, mas não, o programa é sobre o seriado, né? Então, tem uma coisa importante de ressaltar aqui, é que a mudança no personagem que a gente viu na série do Demolidor pro personagem que a gente tá vendo na série da Punisher. Porque na série Demolidor, o Frank Castle, o Punisher, ele ia atirar no velho, só porque o velho ia testemunhar ele com o Demolidor no telhado, entendeu? Ele chegou, ele botou a arma atrás da porta assim, ficou com aquele papo mole ali, e se o velho tivesse ameaçado entrar, ele ia estourar a cabeça do velho inocente. Exato. Sabe? Exato. E aí nessa série o Punisher tá todo meninão, querendo salvar o mundo inteiro. Essa mudança é caída, cara. Assim, não é que eu esteja vanglorizando o personagem anti-herói. Mas, porra, é a história que tem que ser contada, caralho. Porque aí você tá passando cera, tá lustrando o assassino, porra. Exatamente. Eu acho que o que aconteceu nessa série foi muito simples. Eles apresentaram o Punisher, que, entre aspas, a gente conhece dos quadrinhos do Demolidor 2, e aí teve um downgrade no personagem de atitude, comportamento e tudo mais, que quando foi a série dele, na verdade, que você tava esperando ver uma continuação de tudo que você viu no Demolidor, que foi exatamente isso, cara psicopático e disposto a fazer o que fosse preciso pra cumprir o objetivo dele, que é o que ele é nos quadrinhos, tiraram isso do personagem. Então você vê uma segunda temporada no Demolidor, que ele é extremamente agressivo, violento, assassino. O cara, porra, toma porrada, levanta com o braço, com o cotovelo, com o que tem, bate no cara com a chave de fenda que ele encontra no chão, que ele tem que matar o cara de qualquer jeito, sabe? E no segundo, na temporada que era pra ser dele, ficou devagar. É, o Punisher estaria só um pouco se fudendo pra família do cara, e ficar lá trocando farol de carro. Ah, meu irmão. Exato. E o garotinho do bullying. Ah, cara, porra, não. O Punisher tem mais o que fazer, cara. Tem mais o que fazer, isso aí. Não, eu vou trocar aqui o farol. Ah, a porta da garagem? Não, deixa que eu resolva aqui. Ah, cara. É. Tu quer furar o olho do teu brother. Eu concordo que isso alongou-se demais. Porém, eu acho que é super pertinente. Combina com o personagem. Porque é a família postiça do cara. Não tem família tem postiça, não, cara. Não tem, cara. Não tem. Cara, olha só. O Punisher, ele tá se vingando. Tá matando o planeta inteiro. Todo mundo tá na frente dele ali. Tá matando. A pessoa pegar... Se ele vai numa loja, num posto de gasolina, o caixa fala assim, posso te dar o troco em bala? Ele mata o cara. Entendeu? Esse é o nível do Punisher. Sabe? Esse cara, ele nunca vai trair a mulher dele com outra mulher, cara. Na cabeça do Punisher. O cara tá fazendo isso tudo porque mataram a família dele. Aí ele vai arranjar uma família postiça e arranjar uma nova amante no sentido de relacionamento? Não vai, nem fudendo. Não, o Justiceiro nos quadrinhos, então, começa por aí. Ele não liga pra isso mais. Ele perdeu a família dele. Ele só tem um objetivo na vida. Não, ok. Então me permitam tentar fazer uma defesa. Eu acho assim, o núcleo do Justiceiro, ele funciona. Claro, todo mundo aqui sabe que funciona. No entanto, eu acho que eles precisavam, ou assim pensaram, um aprofundamento dramático um pouco mais complexo do que um cara que mata bandido. Esse eu acho foi o raciocínio. Senão você fica sem um interesse, inclusive pra um público mais diversificado, entendeu? Mas eu quero ver violência, mas cara. É que nem Capitão Nascimento. Eu não quero ver o filho dele nascer, entendeu? Eu concordo aí com o Afonso. Eu quero ver o filho dele nascer. Eu concordo com o Afonso, mas eu acho que tem outros caminhos. Nessa própria temporada, tinha outras histórias pra você se aprofundar do que nele querendo furar o olho do brother, cara. Mas ele não quer furar o olho. Não, ele furou, meu irmão. Ele não quer, não. Ele furou o olho, cara. Reação, né, rapaz? Gente. Mulher vai te beijar, tu vai lá e dá um beijo de volta? Isso não é reação, isso é outra coisa, amigo. Pô, a mulher vai te beijar, tá na frente da mulher e fala, ô, amiga, sai pra lá. Mas ele é um homem, ela é uma mulher. Não, mas os caras estão emocionalmente danificadíssimos. Cara, mas essa parte é a barriga monstra da série. Essa história, ela se alonga tanto que a série fica insuportável no meio, cara. É, insuportável. Mas o que eu tô entendendo que vocês estão falando é, o problema não é esse tema. O problema é como ele foi mal explorado. A gente fala da mulher que tá virando alcoólatra por causa dos problemas que ela tá tendo que segurar. Da filha que tá segurando a barra em casa. Do filho... Caraca, é um milhão de assuntos da família. Da casa que tá ficando depreciada porque ele tá tendo que consertar as coisas lá. Caraca, amigo. De invasão de domicílio, sei lá, de privacidade do marido fugitivo. É um milhão de histórias que acontecem só nessa casa mesmo. E sabe qual é a consequência disso? A gente acaba desenvolvendo mais a história do micro e da família dele do que do protagonista da série. Mas o Punisher tem alguma coisa pra desenvolver a mais? Claro que tem, cara. Guerra toda. Olha só, o que eu acho que poderia ser desenvolvido, tramas paralelas, é ele combatendo outros bandidos, cara. Exato, falta outra máfia. Uma gangue aqui, os italianos ali, os chineses aqui. Ó, e se você quiser falar mais de Punisher, você pode mostrar o cara no exército mais, você pode mostrar até a infância e adolescência do Punisher. Exato. Como aquele filme American History X fez, que mostra o Edward Norton, que, né, adulto, virou um supremacista lá, um nazista, mas que depois, no final do filme, mostra que ele tem aquele pensamento por conta do pai, como era. Você pode fazer isso, ser aquele lenga-lenga lá, cara. Exato. A história de American History X. É uma coisa que, apesar disso, tem uma coisa que eu também reparei na série, que aí também não é defendendo não, mas eu acho que ela sofreu muito pela falta de orçamento. Eu acho que foi a série que, pelo que eu vi... Acho não. Cara, eu acho que sim, cara. Os caras não tinham nem dinheiro pra pagar a diária do Central Park, cara. Então faz teve menos... duas cenas... Então faz menos episódios, faz 8 episódios, faz porra. Faz essa mania que agora tem que ser 13, tudo tem que ser 13. Bota em qualquer parte, qualquer mata, a família vai ser morta mesmo, porra. Que você bota com o cara. Bota no galão, porra. É, cara. Isso é desculpa, Dudu. Concordo plenamente com você, mas, por exemplo, os caras foram mostrar lá uma parada que poderia ser bem maneira, que era aquela invasão lá em Kandahar. Vocês perceberam? Presta atenção. Todos os tiroteios são feitos dentro do mesmo depósito, do mesmo armazém. Sim, eles vão lá e modificam alguma coisa. Então, aquela invasão a Kandahar, naquela batalha em Kandahar, que era no quarto episódio, terceiro, sei lá qual é. Aquilo foi feito no mesmo lugar. Então, eu acho o seguinte, concordo plenamente, tinha que botar 8 episódios. Isso é preconceito, não tinha problema nenhum fazendo, tá dizendo que tudo é igual lá. Não. É o mesmo lugar que fizeram aqui. Vários. Eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que isso, de longe, não é o problema da série, na minha opinião. Porque esse episódio é um que eu gostei, ó. É problema porque foram 13. Sim. Podia ser menos. Essa mania de ter 12, 13 episódios. 8 é ótimo. 8 é ótimo. Você vê, assiste um, se empolga, assiste rapidinho. Quero falar um pouco do primeiro episódio, gostei pra caralho. Sim. Dele externando a raiva dele, tentando exorcizar a raiva dele no trabalho, escondido, sabe? É. Trabalhando dia e noite sem parar praticamente, sabe? Tinha que se estender um pouco aquilo, podia se estender pelo menos até o segundo episódio. Quando começou assim, eu falei, nossa, essa série vai ser foda pra caralho, olha o Punisher, meu. Porque essa fórmula é a fórmula do Rambo. Sim, é fórmula, com certeza. É uma fórmula isso. Porque você vai enchendo o cara, vai enchendo o cara, vai enchendo o cara, a uma hora que o cara não... Você tá falando, tá na tela do dentro, tá falando, enfia porrada. O cara tá se segurando porque tem alguma coisa ali. E aí o cara vai e enfia porrada. Mas eu achei até que... Pois é, exatamente. O primeiro episódio, o cara vai lá, mata os mafiosos e acabou o episódio. O primeiro episódio dava uns 3 fácil. Um mostrou ele lutando com um crime, outro ele... E mais 2 ali dele lutando com os sentimentos, com angústia, com depressão, com todos os problemas que esse cara tem. Exato. Isso que tava legal. Isso tá legal. Isso que eu queria ver pra caralho. Exato. Então começou a série assim, eu falei, agora vai, meu irmão. Exato. Mas aí isso vai resultar numa porrada daqueles sonhos chatos pra caralho dele com a mulher, a mulher dele na cama. Oi, amor, fiz café, morri. É o que eu tô te falando. Ah, chato. Ter colocado isso também. Mas esse trauma pro público geral, ele tem que ser mostrado mesmo. Tem que ser mostrado. Mas uma vez ou outra, eu achei que... Não, mostrava toda hora, cara. É, porque tinha 13 episódios, gente. Toda hora que tinha que encher buraco de linguiça, porque a história não preenche. É, se juntasse todas as vezes que a mulher acordou pra tomar café da manhã pra ele, dava um episódio, cara. Toma. Não, mas olha só, nesses sonhos tinha parada maneira, porque, por exemplo, tem uma hora que ele atira, ele vai... Assim, eu achei que foi muito também. Podia ser menor. Mas porque o problema de 13 episódios, em vez de fazer uma série mais curta, uma temporada mais curta. Mas ele vai e sonha que a mulher é assassinada na frente dele, na cama dele. Isso até confunde quem é o leitor dos quadrinhos, quem conhece os personagens. Porque, pô, ela não morreu assim. Ela morreu num parque, não sei o que. Ela pois vai... você começa a confundir a tua cabeça essa cena. Porque... Mas isso é legal porque uma hora ele, o assassino, tira a toca ninja lá e é ele. Pô, previsível pra caralho, né? Mas é maneiro, cara, porque tá mostrando... Aí a gente tá reclamando que não aprofunda o personagem, quando eles tentam aprofundar, a gente reclama que é previsível. Eu achei maneiro o cara se sentir culpado. Mas eu quero violência profunda, cara. É isso que eu quero. Eu achei maneiro o cara se sentir culpado da morte da esposa e dos filhos. Achei isso foda, cara. Isso é a parte que eu queria ver mais explorada. Mas olha uma só. Uma pergunta aqui. É uma coisa que... Isso é uma dúvida, mas isso é uma coisa que eu acho chato quando os caras fazem, que é o seguinte. Quer aprofundar que foi culpa do cara, mas aonde mostrou isso, 3 episódios de pesadelos, caralho, 4. Mas a culpa dele foi no quê? Só porque ele resolveu ir pra guerra, porque ele mostra que ele é um cara que é violento, é agressivo, e ele passou menos tempo com a família? Porque, enfim, não adiantou porra nenhuma. Ele não tinha do que se sentir culpado, porque quem matou a família dele... Não, quem matou a família dele foi um amigo dele. Aí você tá julgando a psique humana pela fórmula de RPG? Não, é querer dar um problema psicológico, personagem... Rex, que isso? A família dele foi assassinada porque ele foi pego desprevenido porque ele não levou arma. A culpa dele foi ter levado a arma pro negócio. Não é assim, cara. Isso é simplificar demais um problema, cara. O cara, na cabeça dele, a família dele foi assassinada porque ele resolveu ser militar, ou a família foi assassinada porque ele resolveu largar o serviço militar, ou ela foi assassinada porque ele tomou as escolhas erradas, ou foi assassinada porque ele não levou a arma. Isso passa na cabeça do personagem e você tá simplificando isso pro, hoje eu não levei minha arma e minha família morreu. Não, cara. Eu acho que querer criar problemas psicológicos e traumas com o personagem, que o único trauma dele nos quadrinhos foi a família dele foi morta num tiroteio entre polícia e mafiosos, e o responsável pelo tiroteio foi inocentado porque era corrupto, comprou a justiça e foi liberado. Isso é raso e previsível pra caralho, né, Rex? Não, mas olha só, isso mas... é 60, porra! O cara vai mudar, mas eu acho que na série... Calma, Rex, tô chegando lá. Mas vamos deixar o Rex falar, que eu quero ver a coerência que ele vai estabelecer nessa. Você não tem que criar muita história, muito lenga-lenga. É simples, o cara viu que o sistema é corrupto e falou assim, chega dessa porra. Já que ninguém resolve, já que todo mundo é corrupto, agora eu vou matar geral. Ok, é o pensamento do personagem. Dava pra você fazer isso no seriado? Então você não quer o personagem complexo. Você falou que ele é mais complexo. Não, eu tô vendo a justiça, eu não quero complexo, cara. Eu acho que o personagem mais complexo e explorar, porque nos quadrinhos, quem lê quadrinho é, na maioria, principalmente na década década de 60 era criança e adolescente. Hoje, quadrinho é uma arte que pega adultos e tal, mas, puta, quando esses quadrinhos eram lançados, era só lido porque era adolescente. Sem dúvida. Super-heróis, né? Tá, não, super-heróis. É, sim, de super-herói, claro, pô. Agora, o que eu tô falando é o seguinte, nesse tipo de quadrinho, você não pode pegar e fazer uma história complexa, quadrinhos de mensal. Você faz uma graphic novel e você faz essa história mais envolvida. Agora, porra, num seriado com um público diverso desses, você vai ficar nessa lenga-lenga de, ah, o sistema com o Nicholas Marshall? Porra, não dá mais, né? Hoje em dia, o telespectador, ele já não aceita essa noção preta e branca de que, ah, basta uma matar o bandido que o problema está resolvido. É, a gente exato. Já sabe que isso não funciona. Então, se o cara, ah, então eles são os malvados, eu vou matar. A gente precisa de um pouco mais de complexidade. Acho que tem um meio do caminho aqui. Eu entendi o que o Rex concorda, várias coisas que o Rex falou, mas acho que a complexidade é necessária para uma série dramática. É necessário. Mas você precisa transformar a série inteira nisso. Não, cara, se você quer vestir uma... Você tem que... Cara, essa série é a série apresentando personagens, que nunca foi bem apresentado em nenhum filme. Você tem que vestir o manto do cara, você tem que entender quem é aquele cara. E pra entender quem é aquele cara, você tem que entender as culpas que ele sente, cara. Então você não pode simplesmente dizer que o cara tá tranquilaço. Ah, olha só, quer saber? Mataram a minha família, o cara foi condenado e depois o sistema corrupto liberou ele. Tô de bem com essa situação toda. O meu problema é só o sistema corrupto, por isso eu vou matar bandido e policiais, mas eu tô de boaça. Não é assim. A cabeça do cara foi pro caralho pra ele chegar nesse nível. Eu concordo com tudo isso que tu falou, David. Só que eu acho que tem uma complexidade que já existia nos quadrinhos, que foi tirada da série. Que é a família dele ser confrontada com a violência aleatória. Tipo, eles não tinham nada a ver com aquilo, cara. Isso é um puta trauma horrível. Tipo, tu só tava no lugar errado, na hora errada. E eu acho que tu deixar tudo isso a ver com o Frank Castle e, sabe, ah, é porque era o amigo dele que, na verdade, matou a mulher e por isso ele se sentia culpado. Cara, eu acho que isso torna a história mais clichê. Não, né? eu concordo. Ele ser confrontado pela, como é nos quadrinhos, que é uma violência aleatória. Mas um cara que é violência pura, a violência pra ele nunca é aleatória, entendeu? Essa que é a questão. E isso que podia ser trabalhado, eu entendo. Cara, o episódio de Kandahar que o Eduardo falou é muito foda, cara. Ele tá lá, que nem um animal quase, cara. E ele fala assim, eu vou fazer a minha colheita. E aí ele entra na parede e sai matando geral, meu irmão. Que nem um louco, manda aqueles gritos malucos dele. Aí você consegue entender um pouco mais daquele cara. Tipo assim, ele não era um garoto que se alistou pro exército, resolveu virar militar. Depois que ele saiu do exército, por um acaso a família dele morreu e ele virou um justiceiro. Não, ele já era um cara que tem a guerra dentro dele. É. O cara é caótico, o cara é violência pura. O cara nasceu na época errada. Essa que é a parada. O cara, se fosse um guerreiro medieval, um bárbaro, ele estaria no ambiente dele. É que nem o Marv no Sin City, né? Do filme, o cara fala. Sim. O cara nasceu na época errada, entendeu? E esse cara. E aí, entendeu? Você pega esse cara e quer minimizar isso como os quadrinhos minimizavam, sabe? Ah, coitado, era só um ex-militar que estava no lugar errado na hora errada, sabe? Não é. O cara, pra chegar no ponto que ele chegou, a história dele é muito complexa, entendeu? É, ele já tinha todo o caos dentro dele. Você consegue fazer isso e explicar isso dizendo que ele sempre foi violento, porque mostra isso naquela cena que ele dá um tapa no filho dele na porra do bar, quando o moleque agride a irmã. Aí mas isso aí vem do que o Dave falou antes. Exatamente. Ele já tem a guerra dentro dele. Ele já é um cara agressivo. Mas ele não nasceu agressivo. Ele não nasceu agressivo. Calma, não é agressivo, mas ele já tinha uma violência dentro dele e mostra isso em guerra. Isso. Fala que o cara em guerra. Não, máquina de porrada. Calma, tô chegando lá. Aí ele vai dar a porrada. Foi feito lá, cara. Não foi feito lá. Tanto que o cara tá falando como se ele já tivesse nascido uma pessoa violenta. Não, eu tô falando que a guerra fez ele. Não, a guerra furou isso nele. Então, você não. Aí, sabe qual é a questão? Essa história não foi contada, então a gente não sabe. A gente não sabe se o pai dele era violento, se ele não tinha pai, se ele tinha padrasto, se ele ficou violento na guerra por algum trauma ou no treinamento, entendeu? Não contaram. Isso que podia ser mais explorado. Porque você tá pegando, você estipulou que o cara é um cara violento, por isso ele deu um tapa no filho e é um assassino na guerra. Não sei dizer, porque a história não conta, entendeu? Aqui, botando a culpa na família dele ter sido morta, e isso transformou ele. Então, se for assim, cara, tem que ser complexo pra caralho, pra Batman, pro Super-Homem que perdeu o planeta inteiro, entendeu? É a mesma coisa. Sim, deveria ser. Deveria ser mesmo. Não deveria explicar muito no personagem, entendeu? O personagem assim, Super-Homem não lembra da família dele. O Super-Homem não lembra da família dele, pô. Vai sentir falando que ele não conheceu. Tu ficar chorando porque os seus ancestrais morreram, não fica, você não lembra. E, tipo assim, se ele se culpasse porque ele não levou a arma, se, sabe, se, faltou fazer uma coisa. Entendi. Não precisa. Estamos dando Voltas. Essa parte dele não ter levado arma, não sei o que lá, não entra, porque foi um plano maligno. E não foi um acaso. Mas a mulher dele fala, não leva arma, você não precisa disso. A isso só vai passar no parque. Ponto. Então a culpa é da mulher, isso você tá dizendo agora. A culpa é da mulher. É culpa da mulher. Tem uma outra parada que me incomodou muito nessa série, agora que eu falei uma coisa que me agradou, e né, outra que agora... Essa parada do escalation do problema, né? Porque no Punish ele descobre que o Victor Krueger foi o cara que armou e que fez acontecer lá e que a família dele morreu por causa daquele cara. Não, no Demolidor. É, desculpa. Bom, tá todo mundo confundindo o que eu falei, viu? No Demolidor ele descobre que aquele cara que era o chefe, o general, sei lá, foi o que fudeu a família dele toda. Aí ele vai, mata o cara e some, certo? Isso. Aí agora nessa, ele descobre que na verdade o cara era só um peão que tinha uns... cara senhor da CIA. E aí na próxima temporada o quê? Vai ser o presidente que vai ter mandado. Ia ser foda, entendeu? Ia porra, meu irmão, essa história já foi. Por que que tá voltando essa história? Pois é, cara, eu acho que toda... Eu tive mixed feelings a respeito disso, porque eu ficava na dúvida se eu queria ver algo aprofundado do passado dele na guerra e por que que ele se transformou no cara que ele é. Porque quando terminou a segunda temporada de Demolidor e veio a notícia de que ia ter a série do Punisher, era exatamente isso que eu achava que ia acontecer. Que eles iam pra, sabe, seguir numa linha do Bourne, que é uma história completamente de guerra, pra mostrar aonde se aflorou essa violência extrema psicótica do Punisher. E aí, pô, eu falei, puta, vai ser maneiro que vão mostrar o cara no Afeganistão com situações políticas complexas e ele, sabe, matando quem não quer. Aí não, aí transformaram essa história, que poderia ser a história de motivação, pra você entender melhor o personagem. Transformaram essa galera num esquadrão de elite lá, que tava no final protegendo uma trama de trazer heroína do Afeganistão para os Estados Unidos, e por causa disso eles mataram um afegão lá, policial, que era inocente. E tipo assim, tem uma hora na série que eles falam assim: tu acha que vai dar alguma merda se agora vocês matarem um afegão inocente? Não vai dar nada. E realmente estavam fazendo um big deal gigantesco, como se isso fosse derrubar a CIA inteira, a desvendar que os caras mataram um afegão que era aliado deles e era inocente. Mas, então eu achei que esse plot ficou voando só pra criar essa ligação inútil. Sabe aquele negócio do Batman de 1989? O Coringa é o vilão, mas aí o Coringa tem que ter uma ligação com o passado do Batman. Então o Coringa que tem que ter matado os pais do Batman pra criar esse círculo, esse arco, né? Então a mesma coisa que aconteceu. Não pode ter morrido a família à toa no Central Park e reaflorado a violência do cara. Não. Tem que ter uma porra de uma trama, porque tem que fazer um arco com os vilões desde o início até o final e o caralho. Eu acho que isso é, como diz o nosso querido Deadpool, lazy writing. Aproveitando que tem três escritores aqui nesse Nerdcast, eu queria perguntar o que vocês acham. É exatamente o que eu penso. Eu queria inclusive perguntar aqui pra todos vocês, mas principalmente pro Dudu e pro Solano, o que vocês acham disso, cara? Eu acho que tá faltando em todas as séries da Marvel, tá faltando contraste. Uma coisa que eu achava muito foda do Justiceiro era que ele era um soldado lutando contra a máfia, contra o crime, lutando de um jeito que os criminosos não esperavam. Uhum. E agora a gente viu ele lutando só contra caras de forças especiais, basicamente iguais a ele. Eu tô achando tudo muito homogêneo, cara. É bem e aí, falou, e aí ficou estranho o abandono da persona que o Punisher foi na Demolidor, na segunda temporada, que era o cara que tava caçando o bandido, que tava gritando com o juiz: fiz mesmo e faria de novo, filha da puta. Exato. Né? Se fosse o Punisher da série, ele ia ter pedido desculpa pro juiz. Exatamente. E aí, quer dizer, aí no início, aí a ponte que o diretor quis fazer da segunda temporada do Demolidor pra primeira, foi aquele clipezinho dele matando um monte de bandido no início e queimando o uniforme lá, pintado do Punisher. Ele queimou o Justiceiro que nós gostamos no Demolidor no primeiro episódio. Aquele símbolo do Justiceiro queimando era justamente a persona que a gente conhecia do Justiceiro, que foi muito bem introduzida, queimando pra nascer esse entregador de flores para a mulher dos outros, cara. Esse... Fura-olho! Esse cara que a gente não tá interessado... Tipo assim, ele não tá querendo se consertar nesse nível. Nenhum momento aparece assim: não, eu vou tentar consertar minha vida. Não, ele fica falando: ó, eu vou matar todo mundo. Aí o Micro: tudo bem, então, pode matar todo mundo. Ou seja, no início da aliança dos dois, o cara fala assim: eu vou passar rodo geral nessa porra. Aí pronto, aí vira caso de família. Só que ele foi passar o rodo na mulher dos outros, né? É muito estranho, muito desconexo, muito quebrado com o arco anterior que a gente tem coisa viu. Que eu gostei, por exemplo, eu gostei da relação dele com o Microchip. Nossa, hein? Eu achei essa parte bem maneira. Inclusive, no momento em que Punisher captura o Microchip, né? Primeiro o Microchip captura o Punisher, depois o Punisher captura o Microchip, e na verdade o Microchip capturando o Punisher de novo, quando ele cria a rotina do alarme e digitar o código e tal. Essa parte eu achei bem maneira. Uhum. Eu acho que por causa do relacionamento com a esposa, não sei o que lá, o Microchip, esse momento dos dois se perde também, porque eu acho que eles tinham que estar mais focados em resolver o problema dele, pra ele voltar pra casa. É isso e aí. Não ele ficar nas câmeras de voyeur. É, de Big Brother. Porra, Big Brother. Porque esse fura-olho, sabe? E eu achei que ele tinha que ser mais Snowden, um cara, sabe? Sim, total. Mais paranoico. Mais. Ele não era tão paranoico quanto deveria ser, já que a cabeça dele e da família dele tá prêmio, maluco. Exato, exatamente, exatamente. É, e ele aceita que morreu exatamente pra salvar a família, né? Ele aceitou passar por isso pra ficar de olho na família, não pra ficar, deixar perder esse momento, como você falou. Eu acho que faltou isso também. É, pra família não ser um alvo pra atingi-lo, né? Exatamente, aquele negócio que sempre acontece. Eu acho que eles teriam matado a família deles, com certeza. O Frank Castle é fácil de ver de longe, né? Que ele tá te seguindo, porque ele anda com aquele braço aberto pra você que tem costa grande, sabe? Complexo do costa de invisível. Ah, por que cara de capuz na rua é o Frank Castle, né? Não, é... Eu acho que um dos maiores problemas dessa temporada é a quantidade absurda de histórias e de núcleos. É. Parece novela da Globo, maluco. É, exatamente. Tem o núcleo do garotinho traumatizado guerrilheiro. Aí tem o núcleo da menina polícia que passa blush no nariz. Aí tem o núcleo do Punish. Aí tem o núcleo da família do micro. Aí tem o núcleo do militar fetiche. É uma novela. Caraca, meu irmão. É muito núcleo, é cara. Muito núcleo. Aquela policial, aquele núcleo ali. Puta. Que pé no saco, cara. Ah, muito pé no saco. A única saco. Coisa maneira do núcleo é a voz da mãe dela. É uma parada inacreditável. Ah, essa atriz, né? Ela faz muita dublagem de videogame. Ela é muito maneira. First of all, thank you so much for having me. It's an honor and a pleasure both. Quantos cigarros ela fuma pra ficar com aquela voz, cara? Muito cigarro, é verdade. E na história ela é psicóloga, imagina ter a consulta com ela. Então, vamos começar. Porra, cara. A voz eu dela queria é que a mulher sapo do Nerdcast de RPG tivesse aquela voz. Cara, ela podia apresentar o carnaval, cara, no Rio de Janeiro. Olha que maravilha essas fantasias. Quanta gente bonita, colorida nesse carnaval. Ela faz uma personagem, eu acho que o Alexandre vai lembrar, do Mass Effect, cara. Também mãe da Tali, eu acho. Então a função dela é ser mãe, né? Aquela voz. Ela é sua mãe, cara. É, ela tem uma voz. É a mãe do esporro, ela te convence com tudo, né? Vai lavar essa louça, menino. Porra, aquela mulher ali que casa com Darth Vader, filho é o Barry White, mano. Mas é maneiro a voz dela. É maneiro, porque tem uma carga, obviamente, do misticismo cultural em cima, né, dos traços dela, e a voz dela inspira essa coisa de sabedoria. É de... muito, muito única a voz única, dela, né? É, total. Mas aí fica aquela filha dela chata pra caralho. Chata pra caralho. Chata. Filha, você é chata. Essa parada. Chata. Aí fica a filha dela com romance com aquele Zé bonitinho. Muito bom. Gray, Mr. Gray. Ah, meu irmão, aí é bunda do cara na cama, aí o cara vai mijar a bunda do cara no espelho. Ah, brother, é a série do Punisher, caralho. O que a gente tá vendo bunda de mercenário da Blackwater, cara? Você tá vendo punido. É aquele assim, que bela bunda. Ele malha. Nossa, cara, aquele cara esquisito, com aquela barbinha. Não, cara, aquele cara... Eu gostei do final. Cara, Punisher pega. Era a vontade que eu tava, desde a primeira vez que eu vi aquele maluco todo arrumadinho... Todo esguio de pegar a cara do malandro e esfregar no espelho. Isso eu achei. Esse episódio foi foda, inclusive. Porra, ele tá. Ah, agora eu vou foder com o que você mais ama, seu egocêntrico do caralho. Vamos falar das mortes aqui. Aquela cena também do policial, aquele núcleo policial. Mas também quando eles resolvem matar a galera, eles fazem bem, cara. É a Tommy Gretchen, né, cara? É, ele é igualzinho. Cara, igual a Tommy Gretchen. É igual a Tommy Gretchen. Parece muito o olhinho dele. Pior que parece mesmo. Igualzinho. Mas aquele cara era mais chato mais ainda. Mais chato, mais chato. Muito mais chato. Não, eu tô vendo agora o Carbono Alterado, né? A polícia do Carbono Alterado também, eu vou te falar. Porra, é do mesmo departamento, só que no futuro, brother. Caraca, cara. É, tem a divisão de homicídios, divisão de narcóticos e a divisão dos chatos, pra caralho. Vou botar todos os caras chatos na mesma divisão. Puta que pariu, brother. Esse núcleo policial era uma maluquice, cara. Uma maluquice. Mas esse carinha da Tommy Gretchen, ele dá tava dando a entender. Ô, Tamigrad. Tinha ser um traíra, né? Ele chega ali meio escrotinho e tal, você acha esse cara aí vai trair a Madame lá. É, mas aí depois acaba que é o contrário, né? Os núcleos policiais, no caso do Demolidor, era o núcleo onde tinha a parte do direito, né? E a parte investigativa lá com a Karen, aqui tem essa, no Carbon Alterado. O Demolidor, aí que tá, tem uma coisa também que essa análise tá interessante, porque o Demolidor, ele... É engraçado, né? A gente no Demolidor, a gente aceitava também outros núcleos melhor, por exemplo. Era bacana ver a história do Rei do Crime. Bacana pra caramba. Muito. Então eu achei que talvez pudesse, só que também, aí eu iria falar assim, talvez agora no Justiceiro eles pudessem fazer a mesma coisa. Por outro lado, o Justiceiro, a gente quer ver o Justiceiro. Como vocês falaram, a melhor coisa que teria que foi, seria esses 8 episódios focados nele. É, porque, por exemplo, seguindo o exemplo que você deu, no caso do Demolidor, desenvolver o Rei do Crime foi maneiro pra trama. Pra caralho. Tanto que você tinha lá o núcleo da polícia, por exemplo, mas que não ficou 20 horas de polícia. É. Mostrou o cara que era policial de rua, ele convive com os caras um pouco, na segunda temporada ele já sei lá, virou detetive. É. E você tá entendendo aquele núcleo sem ficar uma punheta de um cara mijando com a bunda no espelho e de, sei lá... É, a bunda realmente transando com a amiga no almoxarifado. Sabe, é que eu acho muito, cara, eu não tenho problema de ter sexo, nudez, essas paradas em série. Mas eu quando é gratuito assim, na minha opinião é só perda de tempo, ainda mais com a gente, com o internet hoje, que a gente quer ver bunda, é só digitar. Sabe? Bunda. É, só botar, cara. Você bota assim, ass ou butts. Peraí, gente, vou ter que sair mais cedo. Entendeu? Então, é que nem... Isso era um problema que tinha também no Game of Thrones, que todos eles pararam. Com, putaria que era uma putaria. Parecia sexta sexy, meu irmão. Eu tava me sentindo nos anos 80. E eles pararam com isso com o tempo. Aí agride. Agride não porque nós somos moralistas. Agride porque não tem porquê. É desnecessário. Não tem porquê. Tá perdendo o tempo da história pra mostrar que aquilo, entendeu? Isso aí, violência. Mas uma coisa que eles conseguiram fazer no seriado foi isso que o Dave falou. Eles enchem o saco com aquele personagem, esqueci o nome dele agora. E aí, realmente, cara, quando o Demolidor começa a quebrar, o Justiceiro começa a quebrar a cara dele. Olha aí. Quando ele começa a rasgar a cara do maluco no vidro. Porra, cara. Inclusive, espera isso, porque o personagem dos quadrinhos, o personagem dos quadrinhos, ele é deformado. É isso que eu te perguntar, cara. Ele é o retalho, né? Ele é o retalho. E no filme, naquele filme do Thomas Jane é o... Ui! É o... Doeu, né? Esse filme... Quem faz o retalho... Não, é pior, quem faz o retalho no filme do Thomas Jane é o John Travolta, cara. É muito... Me permita um momento de rage. Esse filme do John Travolta, do Thomas Jane, ele tem a cena mais agressiva de todas as versões do Justiceiro. Porque o Justiceiro, ele sabe que o John Travolta está dentro do restaurante. Ele sabe que o John Travolta é o grande vilão responsável por milhares de mortes, incluindo a morte da família dele. Inteira, a família inteira. Inteira. Aí ele é o Justiceiro. Metade tava aí pra matar a família do Justiceiro. Aí ele faz o quê? Ele pega um hidrante falso, coloca na frente do carro de John Travolta, rouba o carro de John Travolta pra incriminar a esposa de John Travolta, pra parecer que a esposa dela tá traindo o John Travolta. Entra no restaurante e atira no John Travolta. Eu nem lembrava dessa merda toda. Esse filme é tão merda que o Thomas Jane depois fez um filme dele. Eu vou fazer meu próprio filme de Punisher com uma garrafa de uísque e uma gangue. O curto, aquele negócio do Lava Roupa, não é isso? É um curta-metragem. Exatamente. É um clipe, mas o cara ficou tão merda de ter feito esse filme do Punisher caribenho. Punisher de camisa florida, de dia. Punisher de dia, merda. Caralho, meu. Uma merda. Chegou uma hora que eu tava tão puto com essa barriga toda que tem no meio do... Tipo, tem hora que o Punisher pega um violão. Começa a tocar violão. O cara começa a tocar violão. Eu falei, puta que pariu, não acabou. Tinha que tocar um Legião, isso. É preciso amar. E aí eu comecei a pensar... Eu fiquei assim, será que essa série seria mais interessante se fosse no molde da série dos anos 80, cada capítulo uma história independente? Tipo assim, é como o Rex falou, será que se ele fosse um pouco mais simples, se cada capítulo ele desvendando uma merda que tá acontecendo e ele livrando a sociedade daquela merda e etc, como tava acontecendo no... Law and Order Frank Castle. Tipo isso. E aí ele e o Microchip trabalhando juntos nisso, e eu fiquei imaginando, porque, por exemplo, cara, tinha histórias curtas do Punisher na mensal, que eu ficava maluco, porque porque elas tinham começo, meio e fim, e elas desenvolviam o personagem. Por exemplo, tem uma história que eu lembro até hoje, lembro pouco dos detalhes, a minha memória pode estar contaminada com o tempo, mas era assim, era o Frank Castle procurando um bandido que, tipo, um sequestrador de criança, alguma coisa assim, um cara bem fudido, que ele não sabia como é que era o rosto, só tinha tipo um sobrenome do cara, sabe? E aí ele sabia que o cara tinha comprado a passagem num ônibus, aí ele entra num ônibus pra tentar descobrir, seguir e descobrir quem é, e aí o ônibus tá nas montanhas nevadas, ele tem um acidente, rola ribanceira, morre quase todo mundo, e aí vira uma história de sobrevivência na neve. Maneiro. E que o Punisher é ajudado por uma mulher que era, tentou ajudar as pessoas, ela salva a vida dele, eles criam uma relação, um bonding, né? Eles criam uns laços de sobrevivência. Não, bondage. Eles criam... Vou botar aqui no Google. S-bondage. Oh my God! Eles criam uns laços de sobrevivência, né? Quando você tá numa situação dessa, de um ajuda o outro, e aí finalmente no final da história, quando ele chega na estrada, ele vê algum documento, ele descobre que a mulher que ajudou ele era a criminosa, que ele não sabia nem que era uma mulher, né? Olha aí, que mas foda. Mas que ele tava caçando. E aí eles criaram um laço de sobrevivência. Aí eu fiquei assim, cara, o que que vai acontecer? O Punisher pega a arma e dá um tiro na cara da mulher, explode a mulher. Simples, você tá vendo? É simples. Eu falei, caralho, eu lembro dessa história até hoje, como foi foda essa história, como isso desenvolveu o Punisher, cara. Mas, Rex, diferente do que você falou aí, não é simples não, essa história é complexa pra caralho. Sim, mas o final é resolvido da forma justiceiro de ser, entendeu? Exato, porque, olha só, mas o final da série também, ele pega a cara do maluco e esfrega no espelho até não sobrar nada, maluco. Sim, mas antes disso ele conserta o carro, conserta a garagem, ajeita a antena, troca o óleo, pega a mulher do amigo, pega a mulher do ceguinho. Pô, Frank Castle. Eles poderiam ter usado essa trama da CIA e poderia ter espremido ela nas extremidades, no começo, no fim, e nessa barreira que o Alexandre falou, até porque ele tá com um micro aí, de repente o cara vê, tem monitorando a cidade inteira, ela poderia ajudá-lo a justamente ir lá fazer justiça com as próprias mãos, que é isso que, afinal de contas, ele faz, né? Não, cara, seria uma coisa interessante, sim. Tudo é muito maluco, cara, porque essa trama da CIA, tem o cara que é caolho, que o Frank Castle... Ah, parabéns, meu irmão, que box. Um maluco. Soco explodiu o olho do maluco. Explodiu o olho. Eu recomendo ver essa cena em slow motion, que é tão bem feito a porra da cena, que na hora que ele termina de dar o soco, o olho do maluco já tá quebrado. Já tá retorcido. Eles fizeram efeito na hora em cima do olho do cara, que na hora da porrada... Caraca, ele... Aí esse cara ficou com ódio do Punisher pra sempre, mas ele continua com os esquemas de heroína. E aí o Punisher vai capturar o Coronel Fetiche, que tá com... Coronel Fetiche. Caraca, aquela missão é toda maluca. Ele entra na parada. Isso aí é muito Garth Ennis. É muito Garth Ennis, isso. Foge pelo esgoto. Caraca, as paradas nada a ver. Não falei isso, não, porque no Garth Ennis, assim, isso não seria nem o chão do Garth Ennis. Garth Ennis foi, eu até fiquei pensando, eu não sei quem foi que acontece na série que eu falei assim, o cara, não, se fosse Garth Ennis, não mataria. Eu cortaria um pedaço, porque o Garth Ennis adora mutilar os caras, né, cara? Ele mutila, corta um braço, corta uma perna, tira um olho, deixa o cara vivo. Garth Ennis se amarra, você para essas paradas, se amarra. Mas essa cena já mostra que o Frank F. era fura-olho desde essa época. Ei! Essa hora aí, Dudu. Tá perdendo, Dudu. Vamos lá, 2-1. Tem uma outra parte que eu achei bem maneira na série. Ele vai lá capturar o tenente da polícia, da CIA, sei lá quem é aquele cara. Uhum. Ele luta com o cara. O cara é até bom de briga. Uhum. Aí ele captura o cara pra interrogar. Uhum. E aí ele deixa o cara capturar ele. É muito foda. E aí leva porrada pra caralho. Esse é o melhor Punisher. Quando tá apanhando que nem um desgraçado, gritando e tal. E aí o cara vai matar ele. E era um plano do Punisher, otário. Achou que ia me matar? Achou errado, otário. Exatamente. Isso é maneiro também. O Punisher e o Wolverine, eles são dois personagens. Inclusive, quando eu tava aprendendo a desenhar lá nos anos 80 pra 90, o Greg Capullo era um cara que falava assim: eles são personagens que ficam melhor desenhados com mais fudido que eles estiverem. Farpa na cara, com sangue, com inchaço. E esse cara, a gente tem aqui gravando hoje um cara que realmente tomou um tiro e sobreviveu. Então, Leonel, é real ou não é? É verdade. É real, cara. É real. Eu acho que essa tática é realmente tiro e queda. Pode usar. Olha aí, lá vem ele. Ei, na cola, 2-1. 2-1. 2-1. É, mas isso é legal. Né? Cara... Ele apanha bem. Ele é um cara que apanha muito bem. Ele e a noiva do Tarantino sabem apanhar, que são uma beleza. Esse cara, ele é realmente o melhor Punisher. Ele é. De longe. Pra caralho. Eu gostava mais dele. Não que esteja menos melhor, não sei se é possível formar essa frase, mas no Demolidor, eu achava mais maneira a caracterização dele. Não tô falando de interpretação, mas o cabelo era cortado, tinha umas falhas. Como se ele mesmo cortasse o próprio cabelo de qualquer jeito, que nem um louco. Né? Então é meio raspado embaixo, em cima, de qualquer maneira. Tinha uns buracos malucos. E conforme ele ia apanhando, a cara dele ia ficando mais fodida, ele com mais cicatriz na cabeça, sei lá. E isso tava, pra mim, cara, esse é o Punisher, sabe? Esse Punisher do Demolidor, pra mim, é o Punisher perfeito, sabe? É, exato. É, tá pouco se fudendo pro penteado, pro nariz quebrado, pra cicatriz. Se eu vou levar um tiro, vai doer, foda-se. Se eu matar esse cara, é o meu objetivo, sabe? É. Valeu a pena, né? Só um pouquinho estranho, é justamente assim, voltando a falar do conceito rapidamente, que de fato, assim, eles colocaram como o objetivo dele descobrir quem foi que matou a família dele, se vingar, aquela coisa toda. Enquanto, uma vez que já foi apresentado antes, agora na série dele, o objetivo deveria ser realmente pegar os ladrões, os bandidos e matar eles. Isso que deveria ser. Punir! É. Por isso o justiceiro. Isso que eu tô dizendo. É, eu acho que. Porque aí, por exemplo, aquela coisa, o cara oferece, ah, eu vou te tirar do país, você vai embora e tal. O justiceiro, que a gente gostaria de ver nessa série, mas nem cogita isso. Ele quer ficar lá. Ele quer ficar lá pra. Exato. Então, eu acho que essa deveria ser a agenda, objetivo, a meta do justiceiro nessa série, porque já foi apresentado ele anteriormente. Né? Então, eu acho um pouco isso. Então, parece que ele. Dá a questão de que ele retrocedeu. Exatamente. Por quê? Sabe por quê? Porque você para pensar, ele no Demolidor, ele tava naquele esquema de matar bandido e tal, livrar a sociedade da escória, o cacete e tal, não sei o quê. Depois disso, ele volta pra saber o que aconteceu com a família dele e essa trama toda, entendeu? Essa história, tanto que no início eu fiquei assim, essa história, será que ela se passa antes do Demolidor ou depois? É, eu também achei no começo, cara, perfeito. É, e é porque tinha uma cara de origem. Ah, ele vai construir o cara, aí depois que ele resolver esse parada com o passado dele e a vingança primordial, ele vai se transformar num Punisher mesmo, entendeu? E o que a gente viu. Inclusive, eu fiquei com dúvidas sobre esse negócio dele ser dado como morto. E como é que... Você me lembrem aí, isso acontece no final do Demolidor? Ele é dado como morto? Cara, também não lembro. Porque no final do Demolidor, ele vai com o sniper lá, com a pintura da caveira no peito e começa a ajudar o Demolidor a matar lá os ninjas. Ah, é verdade. E em que momento ele é socialmente dado como morto? Mas tem o lance do barco. Ele é explodido no barco. Foi isso. Qual que é o nome do episódio? É o último. Ponto 380. Aqui, ó. Daredevil chega, mas os homens de Blacksmith chegam e atacam o barco. E Castle escapa no caos. Sabendo que Nath sobreviveu à armadilha enviada, e Chick se prepara pra luta contra ela. Isso. Tanto que a menina, a garota, ela fica achando que o Castle morreu quando explode o navio, o barquinho lá. Mas você entendeu que bizarro? O cara, no final da série, ele vai e faz a caveira no colete dele. Ele assume o manto do Punisher, mata lá o general, que era um, né, o cara que era meio que responsável. Meio que ali ele corta os laços com o passado dele, teoricamente, e ele vai dar tiro em ninja, maluco. De sniper. Coisa que todo mundo sabe que é impossível. E aí, de repente, depois de dar tiro em ninja, o cara volta, aí vai trabalhar dando uma retada em obra, e aí volta todo aquele negócio do passado, e aí depois, no final, de novo, ele vai pichar de novo o colete, ou seja, criou um arco bizarro, cronologicamente aí, não é? Ah, não, então eu desisti do seu Punisher e agora eu sou o Punisher de novo, entendeu? Pois é. Ok, a parte me empolgou, porque, porra, finalmente, cara, porra, 11 episódios pra isso, cara, pro cara pintar, porque pra mim, sério, o cara tem que ter a caveira, né? Não é a questão de ter que ter o uniforme do herói, é que aquilo é a identidade. Ele até argumenta muito bem, o micro fala assim, cara, vão te ver de longe aí com essa porra, aí ele, mas eu quero que eles vejam mesmo. Esse é o Punisher. O Punisher tem uma coisa em comum com o Batman, que é justamente ele quer instigar o pavor dos caras, né? Pavor, isso já tava acontecendo no Demolidor, isso. Aí parou esse arco todo, e a aí voltou no final, entendeu? É estranho. É estranho pra caramba. É o que tu falou lá no começo, Alexandre. É o famoso lazy writing, como se o único recurso que os roteiristas conhecessem fosse esse. O herói relutante, desistir, coisa e tal. Que é uma coisa que a gente já viu 500 mil vezes, né? Tipo, quantas vezes o Batman não desistiu? Não, mas o próprio... Eu acho que esse, assim, o grande problema dessa série foi o roteiro escrito à moda caralha, com as pressas, de repente. Cara, olha só, você lembra do episódio do Amigo da Mata? É, lembro. Caralho, meu irmão, um episódio inteiro pra nada. Pra nada, ele chega na mata, aí toma flechada na mata, aí eles lutam na mata, aí eles se fodem na mata, aí eles são resgatados na mata. Caraca, não... meu irmão, um e-mail eu respondia essa merda, cara. Um e-mail eu resolvia. Porra, exatamente, e mata. O cara não tinha e-mail, brother. Eu não sei. O e-mail. Não, eu tô dizendo o e-mail porque, assim, tem um negócio que é... Essa reunião poderia ser um e-mail, sabe? Esse ditado, essa reunião poderia ter sido um e-mail. É isso, cara. É o episódio inteiro, que não tá trazendo nada de novo pra história, só enrolando. Ou então o seguinte, Dave, o que você acharia o seguinte? O cara vai lá, beleza, tem que falar lá com... Por que não mandou a porra do drone com a mensagem, caceta? O cara vai tirando... Não, pensa o seguinte, então. Vai meter, botar o cara lá pra falar com um amigo dele, que é ermitão, caramba, tal. Beleza. Então, de repente, quando os caras vão lá pra pegar eles, bota uma situação bem Rambo mesmo, os caras usando técnicas de guerrilha, se enfiando na lama, fazendo armadilha, estilo Schwarzenegger. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Eu concordo com tudo que vocês estão falando, concordo que o roteiro não foi bem feito, mas só pra defender um pouquinho os roteiristas, assim. Também, eu vou dizer o que eu falei nisso, vou repetir. O orçamento também, cara, foi uma coisa que prejudicou muito. Porque, assim, o cara chega pra você, digamos que são... Sim, cara, sim. O cara chega pra você, digamos que o cara fala assim, ó, chega assim, ó, sim, cara, você vê que tinha, os caras pagaram 3 atores, cara, tinha 3, 4 atores ali. Pô, mas o James Cameron fez Alien o Resgate com 3 bonecos de Alien, bro. Ih, na cara. E o Spielberg fez Tubarão com o buraco quebrado. Meu seu Deus agora. Não, eu concordo com vocês, assim, mas eu só tô falando o seguinte, é aquela história, você chega assim, você tem lá o cara fala, ah, você é um roteirista, Afonso Solano, olha aqui, tô chamando pra fazer um roteiro aqui, tal, do Justiceiro, você vai fazer e tal, você falou, beleza, aí no dia seguinte você chegaram cheio de ideia, pô, cara, vamos botar uma luta em cima do Empire State, vai passar um helicóptero, não sei o que, então vai ser maneiro, o negócio da guerra, o cara vai dar flashback e tal, o cara fala só o helicóptero custa $100,000, cada episódio tem 50. Cara, assim, se você vê bem, cara, eu acho até arrisco dizer, eu não sei, não de número, até arrisco dizer que até um Punho de Ferro tem mais orçamento que o Punisher, cara, porque você vê, cara, claro que é, você vê, cara, eu tô te falando, cara, Afeganistão, todo mundo queria ver, seria bem maneiro, se tivesse essa parada lá e tal. Tem a cena dentro de um armazém e a outra cena dentro de uma tenda, cara. Os caras aí eu concordo. Cara, concordo que o roteiro não é legal, concordo com vocês todos, beleza. Mas acho que também o que pesou muito aí foi, não foi 100%, o roteiro tem culpa, mas pesou muito o fato de orçamento, cara, que eu sinto vendo a série também, entendeu? É, assim, o Demolidor é muito mais caro, o Demolidor. Me permita aqui, então, vamos, é que eu acho assim, personagens como o Demolidor, o filho da puta, o Punisher. Porra, Dudu amaldiçoou todo mundo. É maldição, aqui. É maldição, cara. Eu acho que personagens... É o que o Gravesei vocês aí, ó. Isso. Personagens como o Demolidor, ao contrário... cara, Demolidor, de novo. Personagens como o Justiceiro, que são urbanos, que tem essas coisas de guerrilha, mano a mano. O que custa dinheiro? Claro que coisas custam dinheiro, o equipamento todo e tal. Agora, esse exemplo que eu dei do Matagal ali, ou coisas mais... São questões de criatividade, sendo bem cru de novo, de morte, sacou? Os filmes do Jason, que eu sou muito fã, eles têm uma... Alguns deles têm uma inventividade, assim, de modos que o cara mata o outro, que custaram, pô, um choquito, sacou? Eu acho que faltou... Eu brinquei com a coisa do James Cameron, o primeiro Alien também, o Ridley Scott brinca, aquele nego, olha, pra fazer o ovo do Alien, fica com curiosidade aí, vai custar não sei quantos mil dólares pra criar a mola, não sei o que, o Ridley Scott virou, falou, mandou o cara comprar tripa de vaca no açougue, isso é verdade. O cara veio, ele botou a mão debaixo do ovo, o Ridley Scott, e moveu as tripas de vaca. Eu acho que tem certas coisas assim de violência. O filme do Rambo, o Rambo 4, ele é um filme barato, cara, comparado aos outros filmes. E o lance câmera próxima, é coreografia, é originalidade, nesse tipo de coisa que eu acho que poderia ter tido mais. Só não, pra... cara, mas o que eu tô dizendo, só rapidinho, só pra fazer o contraponto, assim, cena de violência é uma coisa, cena de ação é outra, porque assim, cena de ação basicamente é corte. É você ter uma câmera aqui, outra câmera ali e tal. Cara, pra isso você precisa ter mais gente e precisa ter mais tempo, cara. Tempo de gravação, tempo de estúdio. Eu não sou especialista, não sou produtor. Também tô especulando aqui, você pode estar certo. Mas a sensação que eu tenho é um pouco essa, cara. Sabe o que eu acho que avaliando dessa forma aí? Eu acho que o problema... A gente aqui que não sabe de informação interna nenhuma, especulando sem ter noção do que a gente tá falando, mas... O problema tá na forma como a Netflix tá trabalhando hoje. Por quê? Teve um Punisher na série do Demolidor, certo? E aí a galera, queremos uma série do Punisher. E a Netflix ficava, não vai ter série do Punisher. Desencana dessa, não vai. Punisher, isso aí que vocês viram, ficou legal pra caramba. E é isso. E a galera continuou. Série do Punisher. Aí de repente, quer saber? A gente vai fazer uma série do Punisher. Então talvez eles tenham botado num calendário apertado, com uma verba remanescente, uma verba que eles conseguiram reposicionar, entendeu? Pra aproveitar. E a Netflix hoje, há 2 anos atrás, ela lançava poucas séries. Hoje ela lança centenas. De séries, de documentários, de tudo que você possa imaginar. É um milhão de coisas, de vários temas, a gente não faz ideia. Nem todas são originais, né? Não, mas ela produz muita coisa. Mesmo que nem tudo seja original dela, ela tá envolvida em muita coisa, sabe? Tem muita coisa acontecendo dentro da Netflix. E eu acho que isso pode estar, sim, prejudicando dessa forma, entendeu? De o cara falar assim, tem que ter 13 episódios porque o algoritmo diz que tem que ter 13 episódios. Isso. Mas porque todo mundo sabe que a Netflix é movida pelo algoritmo. O que, por exemplo, Stranger Things não foi que os caras gostaram do roteiro que eles leram. Foi que o roteiro se encaixou no que na necessidade que eles tinham. Ah, uma série que tem criança nos anos 80, não sei o que lá. Aí, porra, esse roteiro tá ótimo, vamos botar aqui, sabe? E pode ter acontecido isso com o Punisher. Olha, os caras, o algoritmo tá dizendo que uma série do Punisher vai funcionar, que o personagem foi muito bem, mas tem que ter 13 episódios pra segurar a galera, watch time e não sei o que lá. Mas o custo tem que ser menor e tem que ter preto, tem que ter mulher, tem que ter armas, tem que ter veterano de guerra, entendeu? Aí começa a botar tanta coisa que é o que parece essa série, maluco. Aí tem o veterano isolado, tem o veterano que faz o grupo de apoio, tem o veterano que vira terrorista, white trash, tem a policial mulher, tem a mãe da policial mulher bem sucedida, tem o veterano preto que ajuda os outros veteranos, aí tem o caucasiano engomadinho que... Aí tem os militares corruptos, aí tem... Caraca, muita tá entendendo? Coisa é impossível trabalhar isso, cara, de uma forma decente, então a gente tá botando culpa no roteiro, não é nos roteiristas especificamente, porque às vezes eles estão tomando no cu, né? Eles estão com uma piroca que eles têm que enfiar algum buraco e não estão achando esse buraco, não entra em lugar nenhum. Mas o roteiro é o problema por causa da situação em que ele se encontrou, entendeu? Se o problema fosse só orçamento, ia ser muito mais barato fazer uma série passada em cidade com um mafioso que só precisa botar eles tomando cafezinho na frente do açougue. Eu acho que o orçamento ele pesa nessa série por causa das cobranças que... Não, só esclarecer que eu não falei que o problema é o orçamento. São vários problemas, só que todos eles isolados, eles conseguem ser trabalhados, entendeu? Um orçamento curto, você faz uma série que gaste menos grana, que tenha menos episódios, que tenha menos personagens, que tinha personagem pra caralho, entendeu? Claro. Tá entendendo como parece que o problema do orçamento esbarra num problema maior de metas, vamos supor assim? Uhum. Porque tinha muita coisa que podia ser reduzida, cara, tinha muito personagem ali que whatever. Os vilões, cara, eu não consegui decorar todo mundo. Eu esqueci metade, porque era o capitão e o general e o cara secreto. Eu sei, é fácil, ó. Kavaiak. Billy Russo? O Kavaiak é quem? O Billy Russo? Não, o Kavaiak é o cara de cabelo branco que ele matou no começo. Ah, tá. Ah, é verdade. Kavaiak, Coronel Fetiche, Caolho. É assim que tem que decorar o nome. Exato. Gomadinho. Zé Bonitinho. Cujo bem bizarro, né? É o Maneta, o Caolho, o Fetiche, é tudo assim, né? Desses, o mais interessante que achei foi o soldado que foi virando terrorista. Que a gente foi vendo a construção. Tava interessante porque psiqueira. Era um plot paralelo. E eu ficava curioso. Parecia aquela série, eu ainda tô assistindo, Manhunt, é o Una Bomber. Sim, ele faz um episódio e vai traçando... No Mindhunter também tem isso, né? De ter uma história paralela acontecendo ao mesmo tempo que a história principal. Isso. Eu falei, porra, legal, onde que vai chegar isso? No final não chegou num lugar tão especial. Foi aqui o final, Mas tava interessante, ela podia ser mais desenvolvida, né? Podia. Quando a gente tava lá fazendo as speculations, eu fui atrás de dados, justamente para enriquecer a questão. A gente entendeu que é muito mais complexo do que só o orçamento, mas para ilustrar, para a gente poder pensar, por exemplo, um filme que é muito elogiado pela qualidade da ação e da inventividade dos combates, esse tipo de coisa, é aquele The Raid. Eu não sei como é que ele ficou em português, A Invasão, filme indonésio, tem o 1, tem o 2, são muito bons. Ele ficou bem popular, inclusive o filme do Juiz Dredd, que também é um filme muito barato, comparado com as outras superproduções. Qual deles? O último. O último. O último. O juiz aqui. Mamãe não é a lei, eu sou a lei. O The Raid, por exemplo, custou $1.100.000. E se vocês assistirem, a qualidade dele, nesse sentido de inventividade, de criatividade. Criatividade, claro que tem certas coisas. Olha, eu preciso do... É só fazer um duro de matar? Porra, tem que ter o helicóptero dando a volta no Nakatomi, depois tem a explosão, o cara pula no elevador. Aí realmente vai precisar de alguns milhões. Agora, numa questão justiceiro de inventividade de combate, ou, né, essas coisas de guerrilha, assim. É bala, irmão, é tropa de elite, é tiro. É, mas mesmo com tiro, enche o saco. Se você ficar só pá, pá, pique bom, porra, que a polícia isso, vem aí. Isso. Os caras tirando atrás do barril. Pá, aí o outro, pá, aí, pá. Né? Tinha que ter umas coisas mais assim, o cara pega um pedaço de vidro e frau, na cabeça de um, explode o bagulho, pega fogo, o cara derrete. Aí, isso aqui, o que eu vou fazer com esse cara aqui, velho? Vou enfiar um sorvete na bunda dele. Essas coisas diferentes, assim. Concordo, entendeu? Mas tipo assim, o cara é um militar preciso. Pra cena de tiroteio, não tem muito o que inventar. Mas quando o justiceiro tem tempo e ele tortura os caras, ou quando ele faz as paradas, o cara é criativo. Então mostra. Já tem uma história em quadrinhos que ele começa a curar um cara e ele começa assim, eu vou pegar essa solda e vou colocar nas suas costas. Ah. A princípio você vai sentir uma dormência e depois você vai sentir um frio, mas é porque isso está queimando o seu tecido e os seus nervos. Então o que vai parecer gelado pra você, na verdade, está chegando no seu osso. Ele começa a descrever o que ele vai fazer com o cara e aí o cara começa a berrar. E aí quando corta a cena, ele tá com um sorvete nas costas do cara. É na porra do filme. E o cara contou tudo. Sabe? Não, e eles pegaram isso em quadrinhos. Eles pegaram isso de um quadrinho. Entendeu? É, legal. É. Isso é bem maneiro. É criativo pra caralho, porque o cara conta tudo, que ele fica com medo. Cara, meu Deus. Então você não vai começar a sentir uma dormência. Ele dá toda uma descrição psicológica, cara, e o cara fica desesperado e conta tudo. Quando vai ver, ele pega o sorvete, enfia na boca do cara e vai embora. Sim. Pum. Mas também pra não parecer que eu tô martelando aquela coisa, o que a gente depois expandiu, claro, faz sentido. Ó. Ah, você tem uma ideia ótima pra uma batalha aí no meio do mar? Beleza, cara, mas nesse mesmo dia a gente tem que gravar a participação da fulana, a investigação da Karen, a Mahoney lá falando pra caralho. Karen, ainda tem essa... Ai, ainda tem isso, oh, cara. Tem que pagar cachê de Karen Page. Ah, meu irmão! Economiza essa grana, cara! É, realmente ela... acaba que é mal aproveitada, né? Pra a dubladora é tão legal. Ô, Afonso, eu acho que isso que você falou dessa inventividade de combate, o combate mais do que ficar simplesmente atrás do barril, tum, tá, tum, sabe, atirando e se escondendo, eu acho que aconteceu muito bem feito na cena da invasão do esconderijo deles. Sim, ele preparou sim. O cara, enfoca o cara. Exato. Aí pega o outro, aí o outro atira num... Esqueceram de mim. É, não. Aí atira no cara, depois vira a arma de lado, termina o outro e tal, de shotgun na cara do várias outro. Várias armadilhas, né? É, tipo isso, assim, aí o... Punisher, finalmente, sabe? Eu não quero soar ingrato, não é isso, claro. Teve cenas excelentes, é porque aqui a gente é nerd e reclama mesmo, né? Mas quem sente falta de... Mas levou 11 episódios de punheta pra chegar nisso, entendeu? De não acontecer nada. Duas coisas que o Azaghal comentou aí, então. Primeiro, essa parada da Netflix se render lá aos desejos aí dos fãs e tal. Ao dinheiro, eles querem dinheiro. Não que eu veja um problema nisso. Se fosse da Netflix, também quereria. Concordo plenamente, mas assim, lembrando que isso não é exclusividade da Netflix, não, né? Você sabe que isso aí é uma coisa mais ou menos comum hoje em dia. Assim, Eduardo, a questão aqui é a seguinte: nós somos comentaristas de porra nenhuma. Então a gente tem que chegar em algum lugar, entendeu? É até um padrão, eu acho que tem indústria do entretenimento. Uhum. Mas sabe, uma coisa que eu só tô comentando o que você tá dizendo, tá? Isso aí é a segunda coisa. Segunda coisa que eu ia falar, eu esqueci agora, mas vai. Ih, tá parecendo o Didi Braguinha, pô? Porra, é essa? Tem um negócio que eles podiam ter explorado na série do Punisher, que eu acho que ia resolver vários problemas, cara. Ia resolver esse negócio do orçamento, ia resolver a própria construção dele, que é algo que o Garth Ennis faz, que é, ele põe o Punisher como se fosse, digamos, o homem sem nome, né, dos filmes de faroeste. É, boa. Ele apresenta uma situação complexa. Sim. E o Punisher chega, cara... simplesmente como uma força da natureza. Isso eu acho uma maneira muito legal de trabalhar o personagem, porque tu dá pra ele a profundidade daquela situação. Por porque ele é o cara que se joga no meio de uma situação complexa e resolve, cara. Resolve daquela maneira louca, psicopata, violenta dele, mas resolve. No modelo que o Alexandre, por exemplo, sugeriu lá, que até brinquei do Law and Order Frank Castle, você poderia, em histórias independentes, ter um episódio, por exemplo, focado em um grupo de crianças que tá num lugar errado e vê uma situação acontecer, ou, digamos, dois policiais estão investigando um crime e quando chega no final a situação fica sinistra, e aí você vê o justiceiro entrando, uma coisa meio Batman, com a cara manchada, e resolve a porra toda e tal, e vai embora como uma lenda, sacou? Um episódio independente que você veja a perspectiva das pessoas que não estão sabendo o que tá acontecendo por trás da vida do justiceiro, né? Isso permitiria isso, é legal. Eu já li uma história muito tempo atrás, assim, com o Batman, que era tipo os cidadãos de Gotham. E aí era sempre uma situação normal em que o Batman tinha alguma participação e ele era visto diferente por cada pessoa, como um morcego gigante, ou como uma sombra na noite com a capa. Porque mistifica o personagem, né? Isso é do caralho, entendeu? É do personagem que ele é algo humano. Tipo assim, você atira no justiceiro, é uma pessoa só. Nos quadrinhos já foi mencionado, inclusive, pela máfia, se o Punisher, ele não era um grupo. É, porque isso. E todo mundo falava, não, eu matei ele. Isso, exatamente. Todo mundo achava que ele tinha matado. Todo mundo já tinha matado o justiceiro uma vez na vida. Exatamente. No Demolidor, existe um pouquinho disso no Demolidor. Não lembro em que episódio, em que cena da segunda temporada, que começa a morrer uma porrada de russo, não era isso? Sim. Que a galera começou a achar, quem é esse cara? Será que são vários? Quem tá atrás da gente? Esse era o Punisher. O Demolidor era o nosso Punisher, cara. Era o nosso Punisher. Mas vamos lá. Volte, por favor. Temos que elogiar. As cenas de porrada, as cenas de tortura, são maneiras pra caralho. São boas, é. Podiam ser melhores, podiam. Capitão Nascimento dá show, tá, mas faltou ali, mas foi bom. Sabe o que é chato, cara? É que quando você pensa em... A gente que viu todas as séries da Marvel, quando a gente pensa numa cena icônica e foda do Demolidor, você vai pensar naquela porrada na cadeia que é no Demolidor. Caralho, vamos lá. Tava certo. É no Demolidor. Não, escuta. Olha só. A gente que viu todas as séries da Marvel, e aí você vai pegar qual é uma cena icônica e foda que você possa escolher, uma do Justiceiro. Você vai lembrar daquela cena na cadeia, que é uma cena que é na série do Demolidor. Sim. Você não pensa numa cena na série do próprio Justiceiro. Tá entendendo agora? Não. Parada. Então, isso que é um pouco que decepciona um pouco, entendeu, cara? Porque era pra ser a série do cara, mesmo. Era pra ser a série em que eles iam... Né? Assim, eu, mais uma vez, eu não entendo de orçamento, posso estar errado, posso falar uma merda. Mas, pô, o que impediu os caras fazerem uma cena tão foda quanto aquela? É uma cena de ação tão foda quanto aquela, mas aquela porrada aí lá que você... Entendeu? Eu não sei também, não, eu não tenho dado a resposta. No Demolidor tem o Rex. Mas tem dois nomes que marcam bastante. A do primeiro episódio, que o cara com a marreta quebra os caras na porrada. Pô, mas com marreta é fácil de quebrar qualquer um na porrada. Não, e a cena que ele desfigura o cara todo, entendeu? Essa eu sei, cena. Tem cenas maneiras, cara. Eu não tô falando isso. Tô dizendo, mas acho assim, que são só. São só as únicas marcantes no seriado mesmo são essas. É, esse era o momento pra mostrar cenas do Justiceiro fodas, entendeu? Assim. Agora, a melhor cena da série pra mim é aquela do... Quando ele se, o cara se tranca no frigorífico. E aí tu pensa que o cara vai dar uma aula, uma lição de psicologia, de... Você não precisa fazer isso, você é melhor que eu. E ele chega e o cara vai, aperta esse botão. Vai, se mata, vai, explode. Isso é bem bom, cara. Cara, fazer se matar. Isso é bem legal. O terreno fértil para cenas criativas de tiroteio e mortes, etc., seria justamente se ele estivesse naquela caçada que a gente vem pontuando aqui ao crime. Então ele entra num restaurante dos mafiosos, ele tá numa sauna, sacou? Me dá uns cenários assim, um parque de diversões, uma festa de aniversário, entendeu? Esse tipo de coisa né, aquece a criatividade. Sim. E nem seria, vou arriscar, nem seria de todo mal se ele enfrentasse, eu encontrasse, eu esbarrasse alguém ligado ao tentáculo, por exemplo. Eu sei que vocês vão gritar, porque não seria de todo mal, entendeu, cara? Poderia ter ido um pouquinho pra esse lado, entendeu? Sim. Faz sentido. Agora, o Dave machucou aí, o russo, o amigo bonito do cara, mas eu gostei do cara. Não, pelo amor de Deus, cara. Eu achei ele bacana, assim, no sentido que ele é amigo do cara. A Netflix tá com um problema que é assim, ela tá fazendo tanta série, que assim, deixa eu formular meu pensamento pra não ficar solto. durante muitas décadas, a TV e suas séries e novelas e soap operas e o que quer que você queira chamar, sempre foram conhecidos por terem produções de segunda linha, né? Uns atores que se destacavam, né? grandes talentos, obras renomadas, elas eram todas do cinema, Não tinha pra TV. Não à toa nessa transição, muitos atores de cinema não toparam fazer séries e se fuderam, né? Isso. E aí você veio com séries como Lost, que tiveram atuações maravilhosas, e depois a Netflix, que trouxe grandes nomes para suas séries e tal, numa estratégia de marketing, mas que deu corpo, né, pra esse tipo de produção e tal. Mas agora a Netflix tá no momento que é tanta parada acontecendo, é tanta série, é tanta gente tendo que participar, que eles estão contratando qualquer um, malandro. Cara, olha, eu vou guardar pro Carbono Alterado, mas o Carbono Alterado... Tem uma galera caprichada ali. Nossa senhora! Tem. E aí, esse cara que faz o Russo, cara, é péssimo mesmo, é péssimo. O cara é ruim demais, não é só questão de ser magrelo e aquela barbinha... Sabe? É que ele é ruim mesmo, como ator, assim, é terrível. Aí você tem o John Bertrand lá, daquela intensidade dele de Punisher, e você tem esse merda contrastando com ele, é horrível, cara. Concordo. Mas você falou essa questão do algoritmo, e aí eu também, outra especulação, porque eu não sei nem nada, é assim, eu acho que também é muito aquela coisa, a política deles. Vão fazer o máximo de série possível, assim, a gente vai gastar, algumas vão dar certo, e a gente acaba investindo nas que vão não certo, e as outras a gente para de fazer série. Talvez esteja sendo mais lucrativo e mais interessante pra eles fazerem isso, entendeu? Então, pode estar acontecendo. Então, por isso essa, sei lá, essa enxurrada de séries aí, cara. Eu falei do Biri, que eu acho que assim, eu concordo que ele não é, né, nenhum super ator, né, um Cigano Igor, mas eu acho o personagem interessante enquanto contraponto daquele... Interessante, mas o cara não entregou... Todos os veteranos estão ali miseráveis, estão chorando, estão fudidos de grana, né, criticando o governo, caralho, e ele é o cara que, velho, eu vou sair dessa merda aqui, eu vou me dar bem, eu vou aprender, eu achei isso bem interessante. De fato, o conceito não é ruim, mas a questão é como trabalhado, né, o conceito em si, realmente não tem problema nenhum. E achei bacana o lance dele se aproximar da mulher, filho da puta mesmo, entendeu, e ela tá ali dormindo com o inimigo, e depois ele matar a Tammy Gretchen, velho, eu fiquei putaço também, eu falei, caralho, velho, vai matar a puta, mano. Isso foi até total, né? Que é aquela Hidden Blade ainda. Pra não falar só mal, isso foi até interessante que você falou dele se aproximar lá da Madame, porque... Madame? Não, calma aí. Madame. Né? Só porque ela tem dinheiro? Só porque a família tem dinheiro? Ô, Madame, deixa solta aí. Vamos chamar de Madame. Chamar pelo primeiro nome, que é Dina. Dina, né? Dina. Madame Dina. Pronto. Blush no nariz. O nome dela é Madame Dina. Olha só o contrário. É isso aí. Mas você vai falar o seguinte, porque quando ele se aproxima dela, aí você não tem revelação de que ele é um cara do mal. Então, de fato, parece que ela tá usando ele. Isso, e eu comprei isso. Depois, ao contrário. Isso é interessante, isso foi uma coisa até bacana que fizeram. Exato. Deram uma cagadinha no final, mas a ideia não foi toda ruim, não. E o micro maconheiro? Todo mundo gostou? Não, cara, pra mim... Esse cara, malandro, eu achei... Ele é bom ator. Quando ele apareceu no começo, eu achei que ele fosse ser o vilão, assim, não conheço, só li um pouquinho de Punisher, né? Não sei se existe ele nos quadrinhos. Existe, micro, só que como todo cara de tecnologia nos quadrinhos, ele é cadeirante. pode crer. Não, o micro nos quadrinhos não, cadeirante. Não era? Não, é sim, cara. Pô, mas ele não levantava da cadeira, como é que não era? O micro nos quadrinhos, ele nunca foi cadeirante, ele era um cara que não tinha nenhuma necessidade especial, era um cara inteligente pra caramba, inclusive pra ele fingir até a morte dele, ele arrancou um dedo dele, acho que o mindinho, e colocou num negócio de carro. Então ele era deficiente, pô. Não era, pô. Inclusive, no último filme do Justiceiro, que foi o 2, que eles fizeram a continuação, que quem fez era aquele... Acho que é Wayne Knight, o ator, é o cara que faz o Seinfeld. Nossa, sim. O nome do cara é Wayne Knight. Isso. Ele é um cara que não tinha necessidade especial. Ele era o cara que dava as informações pro Justiceiro, ele ajudava... ajudava o Justiceiro a fazer as paradas, a encontrar a localização, câmera, tudo mais. É. A arma dava tudo pra ele. A única coisa que, assim, ele dava as informações e o resto era com o Justiceiro. O cara ainda vai lá e come a mulher dele. É foda, né? Puta que pariu. Esse é um beijinho, né? Vira a grande questão do filme. O personagem é maneiro, o Microchip. Micro. É que, né, anos 80, Microchip. Microchip, não, isso aí, vamos de micro. Só que ele se perde demais também, cara, no Big Brother família, cara. Mas você não gostou do dilema do cara tá vendo, né? É, como é que é o patinho lá? Sim, don't touch! Pode ver. É, eu gostei de... Assim, tem... Assim, eu acho que o maior problema da série, se a gente quiser botar um vilão na série, é o tempo. Ele é muito longa. 13 episódios... Isso não é a primeira vez que a gente fala em relação a séries. É muito longo e aí começa a enrolação, sabe? Todas as questões, elas são interessantes, sabe? Tem coisa que pode sair da série. Em relação a ele, ver a família, esse drama todo, é interessante, sabe? Mas é muito longo, cara. E aí fica se repetindo a mesma coisa o tempo inteiro, sabe? A parte que ele resolve ir encontrar a família, que ele fala, chega, foda-se, volta. E aí o Punisher encontra ele na rua quando tá jogando bola. Tudo bem, o Punisher tá jogando bola com o filho do Mico também, vai se fuder, né? Mas ok, o cara tá lá, daddy issues do filho do Mico, jogando bola com o moleque, e aí ele chega e ele, porra, oh, tá maluco, vai embora daqui. Isso é maneiro, assim, essa parte é maneira. Mas o problema é que isso é desenvolvido as lenga-lengas, cara. Aí filma a madame, ela tá transando com o Zé Bonitinho. Aí filma o coisa, ele tá de voyeur da própria casa. Aí, puta, filma o cara veterano de guerra e tá encerando a perna mecânica. Aí filma o outro e tá lá cheirando a bandeira dos Estados Unidos, sabe? É muito tempo, cara. Yeah. É muita coisa que é mil whatever, sabe? Sei lá, sabe? Eu acho que é uma série muito longa e muito, muito abrangente, eu acho que. Se pegasse coisa, menos coisas pra acontecer nessa temporada, pegasse... Não tô descartando, não tô falando que todas as coisas são inúteis, mas pegasse algumas dessas histórias paralelas e... Porque, cara, olha a quantidade de coisa que aconteceu nessa série. Teve Punisher... Com um amigo veterano que não tem perna, falou lá, vamos explodir junto! Sabe, corta o fio, não sei o que lá. Aí depois tem o Punisher no meio do mato tomando flechada. Depois tem o Punisher invadindo o quartel-general fetiche do exército. Acontece um milhão de coisas, cara. Na mesma série, explode o cara dentro do freezer, que nem no 24 horas. Sabe, é muita coisa acontecendo, cara. É muita história ao mesmo tempo. Aí o cara trabalhando de marido de aluguel, consertando a casa da família do Microchip. Aí a Cia, o cara sem olho, a mãe que fuma demais. Fica chato. O resultado é isso, fica chato. Entendeu? Sério, né? Muita coisa, cara. Muita coisa. É, fica muito diluído, né, cara? Por isso que não dá pra lembrar das cenas fodas, cara. Porque tem um bilhão de cenas. É impossível lembrar de uma. Verdade. O que devemos esperar da segunda temporada de Punisher? Bem! Menos vagabundo. Mais vagabundo, mais bala e menos choradeira. Não, isso é o que a gente quer, não é o que a gente deve esperar, né? Vamos ver qual vai ser o próximo conflito psicológico do Frank Castle. Eu acho que vai ser mais uma história de origem, cara. Vai ser a terceira origem do Frank Castle. Nossa senhora. Ó, minha sugestão aqui para a galera da Netflix, que a gente sabe que ouve. Ouvem. Vamos dar uma sugestão. A questão do Afonso Orlando é o arco da Mamaguchi. É um bom arco. Boa, cara, boa. Não é? Esse conta aí pra quem não conhece. É aquela que é mutilada? Não tem perna. É o spoiler. Mas essa mina aí, essa vovó aí, sacou? Bem legal. A família toda, um por um, os caras conseguem fazer o cara sofrer, ralar pra caramba. Bem fodinha. Conta aí, melhor. Ela é uma história, digamos assim, clássica do Justiceiro, no sentido que tem uma família estruturada bem a lá Garth Ennis, o Leonel vai me ajudando aí, você tem uma matriz. Foi ele que escreveu, né? Não é isso, Leonel? E ela é uma coisa assim, ela é a matriarca ali da organização, e tem aquela coisa do Garth Ennis de criar como se fossem mini-bosses, né? Até você chegar no chefe final, você tem pessoas muito caricatas e tal, acho que teria esse palco aí. Agora, não pode ter, eu acho que não pode ter, Netflix, não pode ter micro de novo, tem que, micro e família acabou. Agora que eles fizeram dessa forma, vai ser um climão, meu irmão. Imagina! Jantar de domingo! Não, esse núcleo já era. Ele tem que ir pra outra cidade. Vai embora. O micro viu tudo, né, Buzinha? Não, esse núcleo vai arrastar ele pra essa lenga-lenga novelística, cara. Ele tem que ir pra uma história de crime. Ele tem que combater o crime da forma maluca dele. Mas tem, entendeu? Sim, sim. Ou então bota ele... Eu não sei se essa ideia da Mamaguchi realmente é boa. Essa história é muito foda. É, mas legal. Sei lá, se eles não quiserem fazer, bota ele pra lutar contra o Rei Day do Crime, mano. Sei lá. Pois é, mistura as coisas. Porra, esse cara é maneiro pra caramba, o Rei do Crime. Vanessa. Pô, manda ele caçar Vanessa. Imagina. Vai ser Rei do Crime atrás dele até o fim, meu irmão. Mas aí o Dudu falou uma coisa certa. O filme, ele... Ou a série, quer dizer, ela erra num ponto que, tipo assim, no final da história, o Frank Castle foi o cara que meio que ajudou a quebrar tudo, a entregar os podres, a entregar a galera que era filha da puta, bodes expiatórios, enfim, ele entregou toda a parte corrupta da CIA. É, a galera meio que deu, assim, limpou o nome dele, deu uma segunda chance, um clean slate. Ah, morreu de novo? Parece, o cara foi dado como morto. Aí, pra um de repente, caralho, Frank Castle já tá vivo. Aí, morreu de novo, a CIA matou. Pois é, aí, tipo assim, aí deram um clean slate pro cara, não, beleza. Então, faz o seguinte, como ele fez muito pela gente, ajudou os caras ali, quatro, então vamos inocentar ele. Ninguém conseguia isso pro Jack Bauer. Ninguém. Aí o que acontece? A situação tem... Como o Eduardo falou, o cara no final da história virou um herói. O conceito dele de ser o vilão, né? O cara que tem que fazer o que ninguém faz, o mal necessário, deixa de existir. O cara passou a ser, tipo assim, beleza, então ele agora é o herói, a gente... Vamos dar uma segunda chance pra ele seguir a vida aí. Na segunda temporada, assim, desculpa tirar as esperanças, não vai ter Mamaguchi, nem arco de Mamaguchi, nem família Gucci, porque vai ter o retalho, né? É, ele vai ser. Mas se a história for bem trabalhada, dá pra ter uma história maneira. Agora, eu já tô até vendo, porque ele, né, ele teve salvo conduto e foi embora, certo? Sim. Saiu pela estrada, pediu carona na chuva, aquele negócio. Não, pior! Ele sentou na reuniãozinha e falou, tô com medo. você acabou de lembrar, caralho. Mataram o Punisher mesmo, cara. É tipo isso, a segunda temporada terminou de um jeito que, tipo assim, cara... Segunda temporada, tá muito louco, cara. Que segunda temporada? A segunda temporada do Justiceiro, quando... Não, eu não vejo motivos pra você ter uma volta do personagem, entendeu? O Rex tá muito louco. Não, agora eu entendi o que ele quis dizer. Ele não consegue se estressar direito depois de certas horas. Mas... Não. Porra, é que eu tô falando assim, a primeira temporada terminou de um jeito, do Justiceiro. Eu entendi. Que você deixou o personagem sem ter o que seguir. Um drive. Um drive, exatamente. Você tirou isso do cara. Dito isso, fudeu. Só tem uma maneira de ter a segunda temporada e a pior maneira possível. Qual? Retalho vai voltar, vai sequestrar a família do Microchip. E aí o Punisher vai ter que voltar pra salvar a família, porque ele é a única opção do Microchip. Porque a polícia não vai dar jeito, a madame não vai ajudar ele. Cara, você acha que o Retalho vai ter cara de fazer isso? Perfeito, na última volta! Que virada! Que virada! Essa valeu por dois, ó. Olha aí! 3-2, 2-2, Eduardo. Não, ganhou de virada. Ai, ai, ai. Não, eu não sou vascaíno pra pagar de virada, pô. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.